Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1106, no dia 27 de abril de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando em seus lares para levar um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos. E quem nos apoia é WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução e saúde para a sua água. Agradecemos também às casas espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também quem nos apoia é o Grupo Musical Castelã e as tendas de Umbanda Mãe Maria e também Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Isabela. É Isabela mesmo? Isabela. Isabela, ela é veterinária e nós vamos conversar sobre a espiritualidade dos animais, inclusive falando também um pouquinho sobre a possibilidade da mediunidade nos animais. Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui, principalmente por esse tema, que eu gosto muito de animais. E começar aqui agradecendo ao pessoal que transmite. Hoje o Rodrigo está fazendo um curso lá na AME, mas está aqui para dar... Vai dar um oi pra gente, dá um oi... Não vai dar um oi pra gente. Mas ele tá aqui dando uma... uma força pra gente aí pra começar. Agradecer a transmissão da rádio... Ah lá, ele aqui no fundo. Tá? Rádio Vivência Espírita, aqui de São José, da Web Rádio Sementes de Amor, de Mato Grosso, Rádio Espaço Espírita, de Barra Velha, e São Francisco de Tobias Barreto, em Sergipe. Também a Web Rádio de Campo Grande, Recanto de Eurípides Barçanufo, e Campo Grande também, e a Web Rádio TV Espaço Espírita de Barra Velha. Vamos pedir a participação do pessoal. Hoje o nosso chat tem a nossa pergunta aqui. Você acha que os centros espíritas deveriam estudar mais profundamente a mediunidade dos animais? Então, vamos compartilhar, vamos curtir e fazer bastante pergunta aí para a Isabela. Carlinhos. Bom dia, Isabela. Bom dia, Leonardo. Seja bem-vindo. Bom dia, Cris. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Hoje o programa começou bombástico, logo cedo aqui, antes de começarmos o programa, já tem debate, muito legal. Família Vivenciana, bom dia, um abençoado domingo, que possamos, neste momento, ler uma mensagem de Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis, e nós vamos ler o item 11, cooperação. Colabore a todo instante, não faça distinção. Ajude a quem necessita em qualquer ocasião. Toda pessoa é benquista quando faz cooperação. Se todos nós pudéssemos ser fraternos e compartilharmos com o outro os sentimentos que trazemos em nossos corações, o mundo seria bem melhor. Mas é no tempo de Deus, é no tempo do amadurecimento de cada um. Vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a fim de agradecermos ao Pai nesta manhã pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que temos nesta manhã maravilhosa, com a doutora Isabela Arduini, que vem nos falar sobre a mediunidade dos animais. Vamos envolvê-la com carinho para que ela possa passar tudo o que preparou e que as perguntas estão sendo aguardadas para esclarecer os nossos vivencianos. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será mediunidade dos animais. E nós estamos aqui com a doutora Isabelle Arduini, Isabela Arduini, que é médica veterinária, que é voluntária da Fraternidade Paulo de Tarso e trabalha com a mediunidade em socorro espiritual lá na Fraternidade Paulo de Tarso há 4 anos. Bom dia, Isabela. Bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui hoje. A minha ideia aqui, não só como veterinária, mas como espírita, trazer uma conscientização. A gente está na semana, né, dos maus-tratos animais, e eu vim não só para falar sobre a mediunidade, mas da espiritualidade como um todo dos animais. E é isso, eu queria hoje trazer assuntos bem pertinentes, de sobretudo, e vamos lá. A Evênia Prada, ela tem um livro muito bom. Sim, você trouxe aí, né? Eu trouxe ele, eu sou apaixonada por esse livro. Isso, é porque eu peguei várias perguntas desse livro para... Eu sou apaixonada por ela, ainda mais por ela ser veterinária, ela é espírita e ela estuda isso há muito tempo. Ela trabalha como veterinária na USP, em várias questões. Então, para mim, o que faz mais sentido em relação a ela é o fato dela ser veterinária. E para mim, a parte científica dentro do espiritismo é muito importante. Então, não adianta também a gente começar só a falar acha isso e acha aquilo, se a parte científica também não estiver conectada. E ela traz estudos científicos. Então, para mim, eu pegava todos os estudos e ia ler na internet sobre os assuntos. Então, para mim, fazia muito mais sentido o que ela fala. É, porque ela diz que os animais não têm mediunidade, né? Eles só têm a senciência dos animais, que percebe espírito, que tem uma certa sensibilidade. E a minha ideia, na verdade, é as pessoas se questionarem sobre isso e começarem a perceber o que elas acham disso tudo. É uma questão que até o Kardec escreveu no livro, que é um absurdo para a gente pensar sobre isso, mas para a época não era. Numa das questões, ele pergunta, mulher tem alma? Para a gente é um pouco estranho a Kardec escrever sobre isso, mas na verdade ele fez uma crítica, porque foi discutido na igreja, entre as pessoas, se realmente a mulher tinha alma. E por causa de 2 votos, foi dito que sim. Então, olha por causa como... A diferença deu 2 votos. Por 2 votos. Então, você pensar que eles fizeram uma votação para saber se a mulher tem alma. E durante a escravidão, os escravos eram considerados que eles não tinham alma. Ou seja, eles poderiam fazer o que quiser com aquilo. E durante a sociedade hoje em dia, a gente questionou muito se o animal tinha alma. Por quê? Eles querem dominar os animais. Eles querem fazer o que eles quiserem. Não só as mulheres, como os escravos. Exatamente. Aqui no Brasil, exatamente. Não eram considerados. Exatamente. Ser humano, né? Porque eles poderiam fazer o que eles quisessem. Se quisesse bater, se quisesse matar, não tinha porquê. Não era um questionamento da igreja. Porque ele não tem alma. Então tá tudo bem. E durante a vida, a gente percebeu que eles fazem a mesma coisa até hoje. Pra você ter ideia, em 2021 foi colocado que, na verdade, agora os animais são seres cientes. O que muda isso para a lei brasileira? Quer dizer que se você bater ou judiar de um animal, você pode ser condenado assim como bater em um humano. E isso só vem em 2021. Isso é coisa recente. Só agora que a gente realmente provou que o animal tem alma, que o animal pensa. E ser ciente quer dizer que o animal tem uma inteligência e ele sofre também. E isso já é de mundo. A gente sabe que os animais aprendem as coisas. Eles choram quando você bate neles. Principalmente se você pegar um cachorro e bater nele, ele vai chorar. E agora você vai dizer em 2021 só que realmente esses animais têm sentimentos? É uma coisa que precisa ser mudado. E lógico, precisa ser mudado recente só. Mudar as leis brasileiras, precisou vários problemas ocorrerem para a gente só poder fazer. Eu estou vendo aqui que tem um projeto aprovado em comissões que suspende a CNH de quem abandonar o animal. Não sei se já está finalizado, mas acho que tem andamento. Né? E agora também existe a lei, se você for atropelar, entra como um humano. Você precisa ajudar aquele animal. Inclusive, se outra pessoa vê que você atropelou, fugiu, pegar a placa, você vai ser acusado disso. Se a pessoa entrar com o processo. Agora tem uma delegacia só para maus tratos. Muito e existem bom. Veterinários ali que fazem. Dentro da minha faculdade, foi os primeiros anos que começou a ter medicina legal para a gente começar a estudar sobre o assunto. Porque como tinha mudado a lei, a gente precisaria de veterinários que fizessem perícia, soubessem sobre lesões para poder seguir isso. Tanto que o meu trabalho na faculdade do meu artigo científico foi sobre análise em lesões externas em tartaruga marinha. Era o primeiro trabalho que fazia com animal marinho, de você saber como funciona uma lesão dentro do mar. Como para eu analisar se aquela tartaruga realmente teve uma lesão por um animal que mordeu ela, ou se teve uma ação de predação de humano, dele ter usado uma rede que não poderia, dele bater o barco naquele animal para ser acusado depois. É animal que come muito plástico, né? Sim, a gente também fez esse estudo durante o procedimento. Na verdade, o que aconteceu era bem triste, porque eu acabava pegando os animais que vieram a óbito, porque eu trabalhava com o projeto Tamar, e o IBAMA só me autorizou. Isso, eu fiz o meu trabalho científico no projeto Tamar. Porque isso, em Ubatuba. Lá é um recinto de animais que foram resgatados, que são jovens. Porque uma tartaruga, ela só entra na vida adulta com 30 anos. E ela vai para a região do Nordeste. Então, a nossa região só tem os animais novos, de 3, 4 anos de idade. E eles gostam de alga. Então, é onde tem maior incidência de comer plástico. Então, eu abri os animais que tinham lesões por vários motivos, mas a maioria deles que eu abria era plástico. Isabela, eu estava vendo no livro da Evênia, eu fiquei até assustado dela falar que uma galinha, ela pode viver até 12 anos. Sim. Um boi pode viver até 20 anos. Só que nas granjas, um frango, se passar de 45 dias, ele já começa a dar prejuízo. Então ele tem 45 dias de vida somente, né? Sim. E um boi com 3 anos e meio, ele também já está pronto para o abate. Inclusive, se você não abater a galinha com 45 dias ou um pouco mais, ela vem a óbito, porque ela fica tão pesada por causa da questão estrutural deles ter feito essas mutações genéticas, que o peitoral fica tão grande que ela não consegue mais se sustentar nas próprias patas. Ela não aguenta ficar, que é diferente de uma galinha caipira. Se você ver a galinha caipira e comer ela, ela é totalmente diferente. Ela é muito mais mirradinha, ela tem muito menos musculatura do que uma de granja mesmo para abate. E anda correndo para cima e para baixo. Exatamente. Lá na Lama a gente tem bastante. um monte de galinha caipira lá. Passa o tempo, elas estão do mesmo tamanho lá, né? E come sem parar o dia todo. Também andando para no meio do mato comendo. E tem granja que fica com a luz acesa. Para elas não parar de comer, né? Para não parar de comer, né? Isabela, eu acho que é legal a gente falar sobre os animais nesse ponto que nós chegamos, mas assim, a doutrina espírita, o que ela fala especificamente na hora que fala dos animais? Porque ainda tem gente que pensa que animal não tem alma também, no sentido assim, que animal não tem plano espiritual para animal, entendeu? Que não existe animal no plano espiritual. Sim. Cheio de gente que pensa isso. Exatamente. Né? E eu vim trazer coisas bem diferentes de coisas que às vezes eu acho que os centros espíritas ainda não falam e seria necessário ser falado. Hoje se mudou um pouco o pensamento sobre a evolução, né? A gente antes achava que o humano era uma classe e os animais eram outra classe, ou seja, o humano só evoluía entre ele e o resto dos animais, plantas, tinham evolução deles. E hoje a gente já provou que não. É, a gente começou a descobrir que tem os elementais. O que são os elementais? É, para o espiritismo, é uma classe entre o animal e o humano. É, o que são eles? Podem ser os gnomos, os sifos, ondinas, são as salamandras. É, são uma espécie de espíritos que eles já desencarnaram, eles vieram dos animais e eles não estão prontos o suficiente para chegar ao humano. Eles estão numa classe que eles chamam de nona classe. Kardec já fala sobre eles. É uma classe de espíritos que eles estão num processo evolutivo. Eles estão entre... Eles não sabem o que é certo e errado, ou seja, não dá para colocar eles numa classe humana e reencarnar eles como humanos, porque eles não sabem, eles fazem as coisas do modo deles, mas eles também já estão em processo evolutivo maiores, porque eles já vieram dos animais. Eles são os que a gente chama de mãe natureza, o que quiser falar, eles trabalham com os efeitos da natureza. O que os animais, às vezes, a gente percebe que quando ocorre terremotos ou ocorre algum tipo de magnitude muito grande de tsunami, eles são avisados, os elementais avisam os animais, os animais vê eles. Eles são os que protegem os animais e protegem o nosso planeta. Então, eles estão num processo evolutivo de aprender a lidar com a matéria, de entender o que é certo e errado. Dentro deles existe uma classe, tem o que estão mais evoluído do que eles, tem uns que só mexe na matéria, tem outros que organizam eles, ó, você faz isso, você faz aquilo, e tem os que estão num ponto que eles vão incorporar já em humanos. Eles não têm livre-arbítrio, às vezes eles são usados para coisas que indevidas, porque eles não sabem, eles mexem com a parte de humanos também, de envolvimento, e eles estão em processos evolutivos. E a gente chama ele de gnomo, porque a gente pode ver eles como gnomos. Já aconteceu em algumas sessões mediúnicas, eles podem já se comunicar com a gente, tem cheiro de terra, eles às vezes são brincalhões, eles fazem coisas indevidas, assim como o cachorro às vezes faz, eles também fazem, eles não têm essa noção. E eles estão aprendendo sobre o livre-arbítrio. E quando eles chegarem na classe que eles conseguem, eles começam já a incorporar em humanos. Ou seja, sim, os animais eles vão num processo evolutivo dentro da classe deles. Inclusive, eles falam que os animais mais evoluídos, eles estão os mais próximos do humano. Ou seja, os cães, os gatos, lógico que tem exceções, o elefante, ele está num processo evolutivo muito grande, que não está em humanos, mas aí é o ponto dele conseguir chegar num processo evolutivo que ele não vai mais encarnar em animais. Deixa eu perguntar, e o golfinho? Porque o golfinho também, é também tem inteligência, eles têm um processo de comunicação muito grande. E realmente, Kardec já falava, a única diferença nossa para os animais é simplesmente o livre-arbítrio. A alma é igual, o espírito é igual, sentimentos são iguais. Tanto que tem um estudo que fizeram, que antigamente, dentro da veterinária, a gente não sabia muito bem como funcionava o cérebro dos animais. Porque é diferente de humano, você pode colocar o humano numa máquina de ressonância e o humano vai ficar quieto lá e aí vai falar, ah, olha esse vídeo, você fica triste com esse vídeo e vê as conexões nervosas ali dentro do cérebro da pessoa. O cão e o gato, a gente não tinha essa capacidade de botar eles numa máquina, eles não aceitam, faz barulho, eles assustam. Então, as máquinas de ressonância só conseguiria colocar o animal desacordado. Só que aí, o animal desacordado, a gente não consegue fazer essa analogia. Até que fizeram um estudo em 2012, pegaram um adestrador e fizeram ele treinar cães para ele aceitarem a ficar numa máquina de ressonância. Então, ele fez um trabalho de colocar, tem vídeos, é muito legal, ele colocava o animal dentro da ressonância até ele se adaptar a aceitar ficar dentro da máquina. E aí eles começaram a fazer estímulos nesses cães para ver que acontece dentro do cérebro deles. E aí colocava, por exemplo, o tutor na frente dele, colocava a voz do tutor no microfone, botavam imagens, tipo, sofridas, para ver o que acontecia naquele cérebro. E perceberam que eles fazem as mesmas conexões que a gente. Ou seja, se ele viu o tutor, ele tinha as partes das conexões voltadas para reconhecer o tutor. Ele, quando viu o tutor, a voz, ele ficava com sentimentos dentro do cérebro de reconhecimentos, de visuais e cerebrais, igual. É a mesma coisa. Eles entendem igual a gente. Nesse ponto aí, eu acho que é um pouco até mais evoluído, né? Porque exatamente. Se pegar a gente aqui e botar dentro de uma câmara de ressonância magnética, a maioria fica apavorada. Exatamente. Né? Todos já... Quer sair de lá. Esses estão mais evoluídos do que a gente. Eu queria Isabela, só complementar, porque senão você pula. É. Porque é tanto assunto legal para falar. É muito assunto hoje. Só para voltar um pouquinho assim. Às vezes a gente fica falando, como a Isabela está falando, tão empolgada dos animais, dá a impressão que a gente é até meio fantasioso, né? Quando ela falou aqui. Então, e a gente, como a gente não gosta muito de estudar, às vezes, a gente não percebe isso. Ela não falou nada fora do que está dentro da literatura espírita, né? Sim. Se a gente pegar ali pelas questões 540 do Livro dos Espíritos, por exemplo, Allan Kardec vai falar de gnomo, vai falar de silfo, vai falar de salamandra, vai falar de todas essas coisas. Todos esses elementais que a gente conhece, está lá no Livro dos Espíritos, não é invenção. Exatamente. Está lá, porque tem gente que quando a gente fala, mas está criando coisa. Falo, não, olha, existe lá. Fadas, então, existe gnomo. Existe fada, existe gnomo, existe tudo, tá lá. Que é então, o que a gente pode falar? Existe, a gente acaba dividindo as classes. As classes, mineral, vegetal, animal, ruminal. Então, mineral, pouca gente acredita, né? Que nós estagiamos ali. Exatamente. Como o mundo da Celeste, né? Mas tem o mineral, tem o vegetal, tem o animal, tem o elemental, depois que é o hominal. Sim. Então, para nós nos tornarmos humanos, a gente tem que passar pelo reino elemental. Sim. Então, nós já fomos, sim. Pode ter certeza. Seres da natureza que ajudavam a manter esse planeta. A Isabela, por exemplo, foi fada. Eu, com certeza, fui gnomo. Eu devo ter sido várias coisas. Eu, com certeza, fui gnomo. Né? Carlinho foi silfos, né? Elfos. Essas coisas tudo. A gente olha para cada pessoa, a gente sabe mais ou menos o que foi, né? A Cris e a Isabela são fáceis. Foram fadas. Olha só. Então, tem... Se vocês quiserem ver... as literaturas auxiliares, por exemplo, que são as principais, que são a de André Luiz, por exemplo, né? Sim. Vocês vão encontrar lá no livro Libertação, por exemplo, sim, ele dizer claramente que o cara era igual a um gnomo. Sim. Né? Inclusive, ele fala que teve uma... Nesse mesmo livro, teve uma parte que ele vai perto de um mar e ele consegue captar a energia desses elementais para fazer um tratamento. Uhum. Então, a gente sabe que os elementais também são usados, a parte energética deles, para tratamento. Uhum. Inclusive, dentro da Umbanda, isso é muito forte, sobre os seres da natureza, deles irem lá para fazer alguns tipos de oferenda para esses uhum. elementais. Então, para eles é muito mais forte e acaba que os espíritas esquecem que sim, existe. Os índios falam muito sobre uhum. isso. A Ivanilde, da tenda de Umbanda Mãe Maria, que era uhum. que incorporava a Mãe Maria, a Ivanilde, lá na chácara dela, em São Bento, Sapucaí, um gnomo morava lá. Sim. Ela tinha nome, tinha tudo, ela sempre conversava com ele. Sim. Né? Não gnomo, um elemental. Sim. Não sei que tipo de elemental era, mas morava lá. Outra coisa interessante também que eu queria dar uma dica para vocês, nós fizemos o livro Nas Trilhas de André Luiz. Lá nós temos um capítulo que fala diretamente sobre essa mediunidade. Mediunidade não, a espiritualidade dos animais, fala sobre os animais no plano espiritual, com exemplos, né? E também no nosso livro Das Sombras ao Alvorecer, né? A gente... Na colônia Campo de Luz, a gente conta a história de um elemental que está no topo para se tornar ser humano. Ele está no topo, ele é o líder daquele lugar. E é interessante que o pessoal não acreditava muito nele também, sabia? O pessoal dele mesmo. E a gente se transformava em homem, né? Como a gente pensa que a gente não se transforma em angelical. Sim. Né? Então, em todas as classes também tem essas diferenças. A gente acha que não tem vida depois da morte, a gente sim. acha que não tem isso, que não tem aquilo. Eles também. Mas eles mostram ali no livro Das Sombras ao Alvorecer a importância de um elemental para servir a gente. Exatamente. Por exemplo, o elemental ele entra nas zonas inferiores, ele entra nas trevas, ele entra nos umbrais da vida, ele entra nos abismos e ninguém liga para eles. Nem, os espíritos, por exemplo, os chefes desses locais, eles transitam lá normalmente, porque eles, tipo assim, não são nem do bem nem do mal. É. Lembrando eles que, podem ser qualquer coisa que eles quiserem. É, lembrando que quando eles estão evoluídos, eles já são totalmente do bem. Então, é legal no livro que quando eles querem fazer um socorro, quem vem avisar para ele onde é que estão os grupos que podem ser socorridos, são os elementais. Sim, eu acho que a gente precisa começar a ver eles mais dentro do trabalho espírita, principalmente que eles são muito importantes nessa ligação nossa com os animais, porque eles estão na interface ali, entendeu? E eu acho que tem que parar com esse tabu de falar que é algo gnomo e achar tipo isso que seja uma história desinacreditável, bizarra. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco esse pensamento sobre eles e entender que não é algo fictício. Exatamente. Que não existe fadas. Sim, eu ainda tenho um pensamento. Se isso veio decorrer de tantos anos, desde a era medieval, e isso ainda persiste hoje, será que isso também não pode ser verdade? Eu acho que... E inclusive, o que eu acho mais incrível é, por exemplo, tribos indígenas que às vezes não têm contato entre eles, acreditam na mãe natureza. Eu vi um documentário que eu achei incrível. Dentro desse documentário, eram crianças que estavam perdidas na Amazônia. Eram 4 crianças que o avião caiu, morreu a mãe, morreu toda a tripulação e só ficou as crianças. E eles ficaram em torno, se eu não me engano, 30 dias. Aí e eles eram índiozinhos, eles eram de uma tribo. E os militares, tentando encontrar eles, não achava de jeito nenhum. E falaram, olha, um mês, crianças... Tinha uma criança que tinha 3 anos de idade. Ou a mais velha tinha 10 anos de idade. Como é que sobrevive a mata? E até que tinha uma rixa entre os índios da região e os militares. Então, os militares não queriam a ajuda dos índios. Os índios também não queriam ajudar. E começaram a procurar as crianças por conta. No meio do caminho... os militares começaram a ceder e resolveram pedir ajuda dos índios. E aí um dos índios, que era o cacique da tribo, falou assim, então hoje eu vou conversar com a espiritualidade para ver o que está acontecendo. E ele tomou lá o ayahuasca e aí ele virou... Na verdade, primeiro foi o pai da criança que era índio, que ele não estava no avião, tomou o ayahuasca, passou muito mal... E aí falaram que não dava para ser ele para ver a visão. Explica pra gente o que é ayahuasca. Ayahuasca, ele é uma mistura de cipó com chacrona. E então, a pessoa toma. Entra em transe e tem uma comunicação com a espiritualidade. É como se pra gente fosse uma ativação da pineal nossa, eles usam essa medicação para conseguir ativar de uma forma mais fácil e fazer uma comunicação mediúnica. Depende muito da pessoa que toma, porque o Helder mesmo tomou, disse que passou uns 3 dias passando mal. Sim, passa mal, isso viu é real. Nada, só o Hugo só que ele viu. Passa mal, todo. Vomita, é um negócio que é horrível, falo. Eu nunca tomei, nesse dia o pai passou muito mal e ele não conseguiu ter a visão, e aí no dia seguinte o cacique falou assim, e ainda por cima, os militares foram lá buscar de helicóptero o ayahuasca deles, ou seja, realmente, eles falaram, vamos tentar, e aí nesse dia o cacique tomou e ele falou assim, precisa tirar o pai daqui, se tirar o pai daqui, as crianças vão aparecer, a espiritualidade vai trazer. O pai das crianças. Porque parece que ele tinha alguns problemas com as crianças. E aí o cacique virou e falou, a mãe natureza tá protegendo eles. E a mãe natureza quer que se afaste do pai das crianças, que aí a mãe natureza vai liberar as crianças. E aí, no dia seguinte, ele acordou, falou para os militares. Vocês têm até 3 horas da tarde para estar aqui, que é o último dia de vocês aqui. E a gente vai largar as crianças aqui. Não tem como, a gente acha que eles não estão vivos. E ele falou, eu vou para norte, porque a espiritualidade falou, vai para norte, que você vai achar as crianças. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele encontrou as três crianças vivas e levaram as crianças embora. E os militares ficaram sem entender nada, porque a razão não faz sentido. E ele falou, a mãe natureza estava protegendo e a mãe natureza trouxe elas de volta. Então, eles acreditam muito nos elementais. E o quanto os elementais podem proteger a natureza, proteger a gente, e inclusive dar o segmento para as pessoas. E vários militares na época falaram que... E os índios falavam que aquela região era muito protegida pelos elementais. E os militares começaram a ter medo, que eles começaram a ver coisas inacreditáveis. Ele falou, essa mata tem algo que a gente não sabe explicar. E algo acontece nessa mata que é surreal. Eles falavam que viam coisas, vultos. Então, e sempre os índios protegendo. E ele falava assim, a gente está protegendo e os militares estão tentando destruir a nossa mata. Então, enquanto eles estavam lá, pegaram doença, pegaram um monte de coisas e os índios estavam protegidos. Então, eles perceberam que eles precisavam, tá bom, traz os índios, que a gente quer eles aqui. E depois disso, eles conseguiram resolver o caso. Então, a gente vê o quanto é importante os elementais na natureza e até para esse tribos. É, quando eu era moleque, era comum o pessoal falar do caipora, do saci, da mula sem cabeça que soltava fogo pra boca. Uh-huh. São os elementais, às vezes eles se mostram de forma diferente, uh-huh, porque eles são brincalhões. Então, às vezes, eles querem assustar, eles fazem, como diz, uma roupagem diferente pra causar alguns problemas. Sim. Mas são eles, de uma forma diferente, mas são eles. Assim como gnomos. Eles, às vezes, se comportam como gnomo porque eles querem, eles não têm uma roupagem. É igual a gente. A gente é um espírito, a gente pode ser o que quiser quando a gente desencarna. Eles, exatamente. Mas eles resolveram se incorporar assim. Ah, a gente quer ser um gnomo, a gente quer ser uma fada. Eles estão o que eles quiserem. Sim. É, tem no meu livro Contos e Causos, eu conto a história da caipora, né? Que lá na minha cidade, lá na Bahia, eu sou do sertão, então era comum a gente falar, porque ela é, a caipora, ou curupira, que chama aqui, é um protetor da natureza, ele toma conta das florestas. Então, se você entrar nas florestas de qualquer jeito, você pode acontecer alguma coisa com Exatamente. Você. Exatamente. Então, eu conto um caso que aconteceu comigo quando eu estava ali por volta de 13 anos, 12 para 13 anos lá, e uma prova concreta está lá no conto, na história que eu conto, do encontro que eu tive com o Curupira, que Sim. chama aqui o Caipora. É, que foi muito legal, porque eu ouvia muitas histórias e não botava muita fé, porque eu achava que eu já morava em São Paulo e era mais civilizado que os outros que estavam lá. Então, essa dúvida ocasionou esse encontro, né? Uhum. E, porque quando eu era pequeno, quando eu era menorzinho que morava no sertão, era natural falar dessas coisas. Sim. Era natural criança chegar do meio do mato machucada, porque apanhava no meio do mato e ninguém sabia quem batia. Não era o pai escondido, não. Era, era garoto arteiro mesmo que apanhava. Cachorro, apanha deles, tudo isso. Sim. Porque é uma proteção que eles têm. Mas, Isabela, eu queria perguntar outra coisa de novo, voltando para o livro dos Espíritos. Como se fala, por exemplo, que animal não precisa de erraticidade, claro, né? Não precisa, eu fico até brincando. Imagina só o cachorro morrendo, chega lá e fala, agora vou ter que ficar um tempo aqui, prometer que eu vou voltar, não vou morder ninguém, não vou correr atrás de moto, não vou fazer nada disso. Então não existe isso, certo? Não. Então o período deles é curto, mas por falar que o período é curto, muita gente acha que o animal... Morre e desmorre. Quer dizer, morre e nasce, quando na realidade no plano espiritual está cheio de animal. Tem duas versões e ideias sobre isso. Antigamente achavam que desencarnou, encarnou. Uhum. Só que tem uma história do Divaldo, que ele entra num centro espírita e aí encontra uma mulher e se assusta, assim. Aí ela falou, o que foi que você tá assustado? Aí ele falou assim, nossa, tem um cachorro, um pastor alemão aí do seu lado, grande. Ela falou, mas não tem nada aqui. Ele falou, não, tá do seu lado. E ela falou, era um cão meu que morreu alguns meses. Então, até quanto tempo eles ficam aqui? Sim. A gente não sabe. Chico Xavier também conta uma história que ele tinha um cão que, inclusive, o irmão dele tinha falecido. E logo que o cão dele faleceu, o irmão dele veio e buscou o cão dele. Ele falou que foi uma situação linda e ele falou que, inclusive, vários meses decorrentes, o irmão dele vinha para ver ele com o cão. Então, a gente não sabe ao certo quanto tempo eles ficam, ou se fica, alguns vão direto, outros não vão. Então, a gente não sabe exatamente quanto tempo leva para a incorporação e reencarnação deles. E o que está dizendo que é um instante... No livro, por exemplo, o que é um instante? O que é meses em relação a gente? A gente não sabe. Agora, o que você vê é o seguinte, você pega todos os livros do André Luiz, você vai encontrar animais batedores que vão, animais que vão nos umbrais para socorrer as pessoas, que não dá para entrar com outro veículo, tem que ser mula mesmo, moá, que eles falam, tem que ser ibis, viajores, passarinho a gente vê toda hora lá. Né? Então, e outra coisa interessante assim, um passarinho, por exemplo, que é silvestre, ele nem sabe se ele está no plano plano espiritual se ele está no plano encarnado. Ele nem sabe disso. Exatamente. Né? Sobre a parte do ver animais no outro plano, não se sabe ao certo se esses animais são realmente espíritos ali de animais ou apenas uma criação nossa do outro lado. Então, às vezes a gente vê cavalo como locomoção do outro lado, a gente não sabe ao certo. Acho que a gente ainda tem tanta coisa para amadurecer dentro da nossa... Mas aí seria tudo, né, Isabel? Exatamente. Não só isso. Qualquer coisa física, entre aspas, que a gente vê no plano espiritual, é criação mental. Mental, inferno exatamente. É criação mental. Umbral é criação mental, abismo é criação mental. Então a gente vai exatamente para onde a gente vibra. Exatamente. Mas eu prefiro ir para um lugar onde está cheio de passarinho cantando. Cheio de passarinho cantando, exatamente. Pode ser uma criação nossa, é muito mais bonito. Você vê lá o cavalo andando, correndo. Mas era comum, quando a gente começou... fazer os trabalhos de socorro espiritual, era comum vir os espíritos meio renitente, que não gostava de aceitar as coisas. E ele, quando vinha se comunicar conosco, ele falava, dá para vocês tirar esses cachorros que estão aqui? A gente sentia que tinha um monte de cachorro nos protegendo, para que ele não criasse problema para o médium que estava ali dando passividade. Sim. André Luiz mostra isso o tempo todo nos livros dele. É cachorros que são fora do comum. Sim. Outra coisa interessante, tem tanto do lado bom como do lado mal. Tem. No próprio livro Libertação, quando eles vêm aqui para atacar a terra, o pessoal que está aqui, eles trazem, eu imagino que são tigres, leões, essas coisas, animais enormes que eles vêm para atacar. Quer dizer, do jeito que o animal é aqui, ele é também no plano espiritual. Então, ele pode ser mau lá também, de acordo com o que o ser humano cuida dele. Sim. Muitas vezes as pessoas pensam se os animais podem reencarnar novamente na mesma família. Se eu, por exemplo, minha gata, por exemplo, a Nina, faleceu. Eu posso ganhar uma outra Nina igual? Ela pode vir novamente? É falado muito isso. Chico Xavier, ele tinha um animal que ele gostava muito e acabou que faleceu. E ele brincava, pega a pulguinha. E ela se coçava, a bolinha, né? Boneca, e ela... boneca, né? Boneca, era boneca. E essa boneca, ela gostava de se coçar o corpo. E aí ele sempre falava, pega a pulguinha. E ela se coçava. E aí ela faleceu, ele gostava muito dela. E um dia chegou, ele tava num trabalho, chegou uma moça com um cachorro. E aí foi dar pra ele, falou, eu tenho esse cachorrinho pra você. E ele olhou e ele foi fazer a mesma brincadeira, cadê a purguinha? E ele fez a mesma coisa. E aí ele percebeu que realmente era a boneca que tinha voltado pra ele. Então, a gente pode, às vezes, receber os nossos animais de volta de outra encarnação, eles reencarnarem em outro animal, isso pode acontecer, é um merecimento nosso e deles também. Parece que a gente tá num processo evolutivo e eles também. Tanto que, para mim, como veterinária, é uma questão que eu brigo muito internamente sobre a eutanásia, porque, infelizmente, em alguns casos é necessário, a gente não é obrigado a eutanasiar. Se um veterinário quiser eutanasiar ou não, é uma escolha dele. Ninguém é forçado a fazer isso dentro do CRMV. O CRMV, ele não obriga a gente a fazer esse tipo de coisa. Só que me perguntava se eu estava fazendo a coisa certa. E... tanto que nesse da Ivênia, ela fala muito sobre isso, porque ele foi criado também para os veterinários. Sim. E a gente tem essa questão de falar sobre eutanásia. Será que eu deveria fazer eutanásia ou não? É um assunto dentro dos veterinários que a gente discute muito. Porque muitas vezes aconteceu comigo de estar um animal na internação, dele agonizar, respirar, eu não aguentava ver aquele sofrimento. E eu falava, eu preciso acabar com isso. Para que ficar vivendo dessa forma? E ela fala duas coisas sobre isso. Primeiro, tanto humano quanto animal, se ele desencarna de forma abrupta, ele tem uma dificuldade de retirada o espírito do corpo. Leva um tempo a mais, porque isso não estava predestinado para acontecer. Então, ele tem um sofrimento, ele fica lá dias, às vezes, para descolar o corpo do espírito. E ela fala que isso pode acontecer nos animais. Se a gente fizer a eutanásia, infelizmente, em muitos casos, ele não estava preparado para morrer. Ele precisava passar por isso para ter aquela preparação para o espírito sair daquele corpo. Então, para mim, foi uma briga interna, porque eu falava, eu pedia perdão. Todas as vezes que eu fazia, eu falava, desculpa, perdão, eu não aguento. Eu não sou veterinária, tipo, espírita suficiente, talvez, às vezes, para aceitar isso. Então, eu comecei a refletir, e no livro dela me abriu os olhos. Que ela fala o seguinte, quando você tem uma intenção de fazer algo por bem, tá tudo bem. É igual... Tem uma parte do livro do Kardec que ele fala sobre. Ele pergunta sobre estar errado em guerras, as pessoas atirarem e matarem outras pessoas. Essa pessoa que matou, ela vai ser acusada do outro lado? E ele diz que não, era o serviço dele, era o trabalho dele. Então, infelizmente, acontece. É diferente de uma pessoa atirar. E aí também sobre a escolha do tutor. Será que ele faz a eutanásia naquele animal? Ou ele deixa literalmente sofrer? É, mas tem veterinário que não faz. Tem veterinário que não faz de jeito nenhum. Tem algumas clínicas da onde eu moro, aqui em São José dos Campos, que eles não fazem. Inclusive, às vezes, encaminha para outras clínicas, porque ó, a gente não faz, sinto muito. E leva para... Isso são escolhas Sim. deles. É, e aí, muitos tutores me perguntavam, doutora, se fosse seu, você faria? E era uma coisa que era muito complicada para mim. É, e aí, agora eu tenho uma outra resposta. De falar para o tutor, a sua intenção é o bem dele? Se você quer fazer a eutanásia porque você quer o bem dele, cabe o sofrimento? Talvez isso mude do outro lado. Porque esse animal, ele não foi assim, ah, eu quero eutanasiar meu animal porque eu não aguento mais porque ele tá velho. É totalmente diferente a intenção. Inclusive, chega pra mim isso. Ah, eu quero eutanasiar porque eu não tenho como deixar dentro do meu apartamento, ele tá estragando meu apartamento, eu não aguento mais. Ah, eu não quero cuidar. Pra que eu vou cuidar? E dentro disso, eu percebo que ter um animal em casa é um processo evolutivo do humano. Ele vai, esse animal vai chegar na velhice e você vai precisar cuidar dele. Assim como ele te amou a vida inteira, Sim. você vai chegar no final da vida dele e você vai ter que cuidar. É desgastante, é sofrido. E a gente tem que passar por esse sofrimento também. É, o grande problema que a gente vê em pessoas que querem adotar um animal é porque em dezembro, janeiro e fevereiro, Sim. o que existe de animais abandonados... É. Porque o pessoal vai sair de férias, não quer nem saber, solta o animal para a rua. Esses casos aí, tem muito. E como é que faz para as pessoas aprenderem a saber que a hora que ele adota um animal Exatamente. De pequeno porte dura 15 anos. Exatamente. Ou de grande porte é uns 8 anos. Eu acho que assim, o que às vezes me deixa um pouco triste é que às vezes chega alguém lá, ai, eu tenho um animal e eu não tenho dinheiro para cuidar do tratamento. De verdade, o meu pensamento hoje em dia sobre isso é, você precisa ter responsabilidade. Sim. Se você quer pegar um animal, é uma vida. Assim como uma criança, um adulto, é uma vida, ela tem um custo. E você precisa arcar com os custos do tratamento. Então, se você não tem condições financeiras para sustentar esse animal, não tenha. E ainda é pior, às vezes uma criança foi um acaso, aconteceu, não foi uma escolha. Mas o animal é uma escolha. Você resgatar um animal e cuidar é uma escolha que você fez. Então, você precisa ter responsabilidade sobre isso, financeiramente falando, psicologicamente falando, porque muitas vezes, igual chegar na vida do animal, você ter ciência que você vai ter que cuidar e vai ser difícil. Às vezes, você vai ter que dar remédio todos os dias. Igual, muitas vezes, eu chego um animal, sei lá, diabético. Aí a doutora falou, nossa, mas eu vou ter que fazer insulina todos os dias nele, eu vou ter que fazer isso todos os dias. Era uma responsabilidade sua pegar o animal. Sim. Então, uma responsabilidade sua cuidar dele. E cuidar dele até o final da vida. E é um processo que a gente tem de crescimento, de você entender até sobre a morte. Quando eu era criança, meu pai acabava dando animaizinhos pra gente, não só pelo motivo de ter responsabilidade de cuidar dele, mas saber sobre a morte. Um dia, ele vai embora. E tá tudo bem. Não precisa sofrer por causa disso. Então, é uma necessidade que, às vezes, a gente precisa entender que acaba, porque, às vezes, o que eu percebo, existem, hoje em dia, muitas pessoas que não têm dificuldade para ter filhos ou não têm como ter filhos e pegam os animais como seus filhos. E aí começa um fator psicológico em cima disso, uma responsabilidade para o veterinário que, às vezes, ele não está nem acostumado. Ele é a minha vida, você tem que salvar meu animal, porque, se ele morrer, eu vou morrer junto. Inclusive, já teve coisas em consultórios da pessoa tentar suicídio dentro de um consultório porque o animal tinha morrido. Então, a gente precisa começar a perceber que um animal, ele é um animal, ele precisa de cuidados, ele vai falecer antes da gente, ele vai desencarnar. Só que a gente não tem que colocar os nossos problemas e dificuldades em cima do animal. Se a gente tem síndrome do abandono, aí eu vou ficar aqui com o meu cachorro todos os momentos. Isso, ele também sofre em relação a isso. Eu tô tendo hoje em dia animais que têm crise de ansiedade, que eu tenho que dar depressivo pro animal, pelo tipo de vivência que ele está tendo na casa dele. E, inclusive, é algo inexplicado. Eu trabalhava como estagiária numa clínica veterinária em São José, que era uma clínica de felinos apenas. Eu amava trabalhar com gatos, eu queria estagiar sobre isso na faculdade. Falei, eu vou trabalhar numa clínica de gato. E aí, várias vezes, encontravam animais lá da clínica que não se revirava do avesso. O gato não tinha nada, mas ele não queria comer. Ele estava desanimado e triste. E aí a veterinária falava assim, deixa seu gato aqui aos 1 dia internado pra gente cuidar dele. E aí eu falava, mas ele não tem nada, ele só não quer comer. O que, que esse gato tem? Ela falou assim, eu tenho certeza que existe algum problema na casa que tá influenciando a energia desse animal e tá adoecendo ele. E aí depois ela sentava e conversava com os tutores. O que tá acontecendo na sua casa? Qual é o problema que você tá tendo na sua casa? Você tá tendo brigas na sua casa? Término, e muitas vezes eram término de relacionamentos, brigas que estavam afetando a saúde do gato. E quando ela falava assim, resolve esses problemas que seu gato vai melhorar. Quando ela resolvia esses problemas e o gato voltava para casa, era outro gato. Então a gente vê que a energia da casa influencia muito a saúde Sim. deles, tanto a saúde mental quanto espiritual. Olha só. Tem um livro também, outro livro nosso. Por acaso, eu falo muito de animais, assim, não que eu estou falando sobre os animais, uhum. mas dentro dos livros a gente acaba abordando. No livro Folhas ao Vento também, que é um livro da Dona Licinha, que ela era daqui da Coal, né? Uhum. E a Dona Licinha gostava muito de animais, ela conta muitas histórias, inclusive a defesa da casa, né? Sim. A defesa espiritual, não é a defesa de cachorro morder a gente quando entra dentro de casa, Sim. não. É a defesa espiritual. Inclusive, tem até no livro, tem uma história do... no ataque espiritual que teve na casa dela, e quem morreu foi o cachorro. Sim. Né? Ele morreu por defender, né? Por se colocar na frente. O ataque era espiritual, ele se coloca na frente para defender. Qualquer animal defende o dono dele, ele tanto do lado físico quanto do lado espiritual. Mas eu falei por causa dessa última lance que você estava falando, mas o que eu queria perguntar era o seguinte... nós no Brasil, nós não estamos preparados para ser evoluído nesse sentido, não é no sentido espiritual, mas no sentido assim, material mesmo, no sentido de ser dono de um animal, ter responsabilidade disso. Sim. Por isso que tem cachorro para tudo quanto é lado jogado na rua e gato. Né? Porque ninguém é responsável, as pessoas não são responsáveis. Elas abandonam o animal, fica para lá, os animais ficam dando cria no meio da rua, acontece tudo isso. Sim. Porque o que acontece nos Estados Unidos, pelo menos em alguns estados? Você tem um cachorro, a cachorra vai dar cria. Se ela tiver 3 cachorrinhos e você só conseguir dar um, ou só conseguir ficar um, os outros 2 vão ser incinerados. Sim. Lá no então não tem cachorro na rua. Não tem cachorro na rua. E lá nos Estados Unidos, a criação e o entendimento deles sobre a responsabilidade em cima do animal é totalmente diferente da gente. Uhum. Lá, se você simplesmente levar seu animal e não tiver condição financeira e levar no veterinário, o veterinário vai olhar assim, tá, é tanto. E aí ele fala assim, não tem condição. Como assim? Você pegou um cão e você não tem dinheiro pra cuidar. Tipo, pra eles é um absurdo isso. É tipo... E aqui no Brasil, não. Se um dono levar numa clínica veterinária e falar assim, eu não tenho dinheiro. E eu falar, sinto muito. Como assim sinto muito? Você tem que ajudar o meu animal? Uhum. A mudança cultural é totalmente diferente. Então, e eu acho que também tem uma questão assim... O médico humano, né, que a gente chama ele de médico humano, o médico humano, ele trabalha no serviço público. No serviço público, a pessoa vai lá e é de graça fazer o tratamento. Só que na medicina pública, o médico humano, ele tá recebendo para estar lá. Ele está atendendo de graça, mas ele está recebendo. Mas não é de graça. Exatamente. Porque não é de graça. Porque nós pagamos tantos impostos. Por isso que não é de graça. E aí, quando eles chegam numa clínica veterinária, eles acham que o serviço deveria ser igual. Só que o veterinário, ele recebe sobre o serviço. Se eu estivesse no hospital público, que eu já trabalhei no hospital público em São Paulo como veterinária, é totalmente diferente. Chego lá, eu faço o que eu quiser. Só que aí as pessoas têm essa mentalidade do serviço público brasileiro e ele acha que o veterinário deveria ser igual. Só que ele vai numa clínica privativa. Vê se você for no hospital particular, chegar lá, cuida, vai cuidar. Não vai. Então a gente precisa moldar essa mentalidade ou o governo começar a fazer mais hospitais públicos. Que eu acho que a gente não tem nem dinheiro para tratar o serviço público humano, que muitas vezes aqui em São José, meus pais que são médicos me relatam que falta medicação. Como que a gente vai fazer isso na medicina veterinária? Mas a gente não tem dinheiro pra gente. Mas agora foi instituído a carteira nacional dos animais. Eu não sei até onde vai virar isso aí. E o que acontece no Brasil, nesse caso, acaba tendo cuidador aí cuidando de 200 cachorros. Que pra mim também é um problema que dentro dos veterinários a gente tem um certo problema com isso. Por que que acontece? Muitas vezes essas pessoas que pegam esse animal, pegam sem responsabilidade. E aí ele pega um animal da rua que às vezes tá doente, por exemplo, com cinomose, que é uma doença que leva a óbito, que não tem o que fazer no final da vida dele. Ele pega o animal e ele está semissintomático, mas ele não sabe. Ou seja, ele está com sintomas, mas para um leigo não percebe. O veterinário já olha e sabe. Ele pega esse animal doente, eu vou resgatar da rua. E aí ele tem lá 20, 30 animais no canil dele. Pega esse animal doente, coloca lá no canil, só que ele não vacinou nenhum dos animais que ele tem no canil, porque ele não tem dinheiro para fazer isso. E acontece, como já aconteceu várias vezes comigo, todos virem a óbito. Então, até quando você está salvando os animais? É porque tem os acumuladores. Exatamente. De animais. Porque nós tivemos aí um problema, que tinha uma acumuladora de animais. Nós arrumamos um grupo para ir lá cuidar, foram lá, limparam todo, higienizaram todo aquele local e falaram para ela, vê se você doa esses animais. Uhum. Quando eles voltaram, ela tinha pego mais animais. É. Eles falaram, olha, tudo bem, nós não vamos mais te ajudar, não. Porque é responsabilidade. Sim. Você quer salvar os animais. De verdade, às vezes um animal que você, em vez de resgatar, às vezes é melhor ele na rua do que ele preso lá com 20 animais, chegar outro, contaminar ele e ele morrer. É porque eu vejo essas pessoas de rua que andam com cachorro. Os cachorros tudo gordo, né? Sim, não, inclusive eu trabalhei no Hospital Público de São Paulo e eu comecei a admirar esses moradores de rua. Porque o que acontecia? Eles pegavam os animais da rua, eles levavam lá no Hospital Público de São Paulo. Lá no Hospital Público, obrigatoriamente, se ele passar por tratamento, o tutor tem que ficar dentro do hospital pra fazer soro. Então, ele vai ter que ficar lá o dia inteiro. É diferente de uma clínica veterinária que você deixa seu animal e pega no final do dia. Lá não pode, por causa do abandono. E os moradores de rua levavam todo santo dia os animais lá, ficavam lá o dia inteiro pra tratar. A gente dava os remédios, que às vezes a gente tinha uma farmácia lá de doação, dava os remédios pra eles e eles cuidavam direitinho. Inclusive, eles falam que o melhor amigo deles é o cão, porque o cão olha no olho dele e os humanos não. Os humanos passam por ele e nem percebem a existência dele. E os animais, não. Ele divide a própria marmita, porque ele fala, o cão é o meu amigo. E tem muitos moradores de ruas em São Paulo que estão tendo problema porque eles têm os cães deles. E os recintos onde as pessoas podem ficar pra dormir durante a noite, proíbe os animais dentro. Ele fala, eu não vou abandonar meu animal. Eu prefiro morar e dormir na rua do que ir para um centro para dormir, tomar banho e meu cachorro ser abandonado. Não sei se tem aquela história, Jorge, da pessoa que tinha um animal e ele nunca tinha comido um cachorro quente? Tem aqui no número 8 do Momento Espírita, para o melhor amigo, o melhor pedaço. Exatamente. Né? Até vou olhar aqui e colocar hoje na hora do Contos Espíritas. Olha só, em compensação a gente está falando de cuidador, mas tem a Yolanda, né? Não sei se ela está hoje, a Gira. A Yolanda agora mora em Uberaba. A Yolanda, os cachorros, ela é cuidadora, mas ela, assim, é fora de série. Eu já vi a Yolanda brigar com pessoa que pegou um animal. Exatamente. E não sabia cuidar e queria devolver depois, né? Exatamente. E é interessante, depois eu vou passar o contato dela para você ou de você para ela, porque ela faz evangelho no lar com os animais. Que legal. Mas não é assim, simplesmente, igual. Uhum. A gente, quando faz evangelho no lar que tem um animal, o animal acaba ficando se acostumando. Ele fica ali ouvindo, né? O tempo todo. Ele é muito mais legal, o animal, do que criança. Criança não faz bagunça. O animal não faz. Ele fica quietinho. Os da Yolanda, ela chama para a hora do evangelho, eles vêm tudo bonitinho, cada um fica na sua casinha e ela faz o evangelho. O... Né? O que eu achei legal, esses dias eu fui para levar os meus sogros para fazer um tratamento espiritual em Caçapava, que tem uma mulher que faz tratamento de cura. Uhum. E ela faz também em cães. Eu nunca tinha visto isso. E tinha a filhinha lá de cão. E o mais engraçado, que eu acho que não é o acaso, né? Eram vários banquinhos. E eu sentei no meu banquinho lá, esperando pra fazer o tratamento. E aí, logo em seguida, entrou atrás de mim todos os cães pra tratamento de cura. Você tava tomando conta do lugar de um, né? Tava tomando lugar de um. E como eu tenho a parte de visão, foi lindo ver o tratamento que ela fazia naqueles animais. Ainda mais como veterinária. Então, foi algo que eu nem sabia que tinha tratamento de cura em animais lá naquele local. E foi muito interessante ver esse tratamento da percepção ali de controle energético. E voltando para a parte dos gatos... Deixa eu falar só outro informação que é muito interessante. Aqui em Jacareí, nós temos a Oficina da Espiritualidade de Jesus, com tratamento para os animais todo primeiro e terceiro domingo do mês. Começa às 10 horas da manhã. Então, ela fica ali na Califórnia, perto do Hospital do Frei, que faz São Francisco. Do Hospital São Francisco. Mas se entrar na Oficina da Espiritualidade de Jesus, vocês vão achar. Porque muita gente procura gente que tem animais para dar um passe, para fazer alguma coisa. Mas lá eles têm um tratamento específico de cura e tratamento de dar passe também. Papagaio, periquito, gato, cachorro, o que aparecer lá, eles fazem o tratamento. Então, e é daquele grupo da EMA, parece uma coisa assim, que era de São Paulo, desde o tempo do Marcel Benedetti, né? O Marcel Benedetti teve no nosso programa também, lembra, né, Rui? Teve. Ele tem vários livros sobre os animais. Então, só para vocês saberem aqui da região, que nós temos um trabalho com animais aqui, um centro espírita que trabalha com os animais, que é a Oficina da Espiritualidade de Jesus, lá em Jacareí. Sim, e voltando ao assunto dos gatos, deles terem essa questão de percepção, já é se falado que os animais, eles estão tanto nesse plano quanto no outro, ou seja, eles na verdade nem sabem qual é o plano que eles estão. Eles vê tudo da mesma forma, assim como ele me vê, ele vê o outro espírito, eles não sabem a diferença. Então, muitas vezes, já até isso na parte da Bíblia já é falado, tem uma parte lá que como é que era o nome do... da mula do balão. A mula do Balaão. Balaão, isso. A mula do Balaão. A mula do Balaão, na verdade, a história é o seguinte. Tinha um anjo que ele apareceu para salvar Balaão, porque o Balaão ia para uma enroscada, ia ser morto nessa enroscada. E aí o anjo foi com a sua... com a espada fumigante na frente, e na hora a mula parou insistiu com a mula, falando, não, a gente vai por lá, e a mula travando, e aí o anjo apareceu pra ele e falou, você não tá vendo que a mula já tá te dizendo que não é pra ir? Então a mula já tinha visto muito antes até dele ver. Muitas vezes os animais, eles veem os espíritos muito antes da gente, e às vezes eles sim, às vezes seu cachorro tá latindo pro nada, pode ser que não seja o nada, pode ser que seja ali um espírito que entrou nessa casa e ele não gostou. Então, às vezes é até bom fazer uma reza, uma prece naquele momento. Então dá um medo danado, né? Que você fala, não tô sozinho. Não, inclusive, como eu trabalho sendo como médium, às vezes aparece coisas em casa. E eu tenho medo. Por mais que eu veja, eu ainda tenho medo. E às vezes eu, tipo, tô sentindo que tem alguém ali, aí eu olho pro meu gato tá olhando pro mesmo lugar que eu não queria olhar. Aí eu falo, ixi, tem alguém ali sim. Então, tipo, você percebe que eles veem, eles sabem. E uma das questões também, falando sobre... Eu queria voltar sobre essa questão, Lina, pra gente falar exatamente nisso. Uhum. Todos os animais conseguem enxergar o plano espiritual? Isso é natural deles, de todos? Todos conseguem enxergar? Ou só alguns que enxergam? Aí a gente teria diferenciação da mediunidade. Não. Se todos enxergam naturalmente, não é mediunidade. Eles, eles têm essa percepção natural. Mas vamos deixar para depois? Sim. Aí já tô lá, hora. São 9h12. Tá lotado de gente aqui falando. Então, aqui, a Cleide Bessa entrou aqui, o Manuel Gouveia dando bom dia, a Marta Gonçalves, que é lá do Paulo de Tarso também, bom dia. Que delícia iniciar o domingo com o conhecimento da nossa querida Isabela. O Carlinhos da Camel não tem importância nenhuma, nem vou falar dele. É, a Sueli Castelo Branco, bom dia família vivenciana, bom programa a todos. A Sheila Campos, que é a mãe da Cris, um abraço para a Sheila também, está dando um feliz domingo. João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, também está aqui. A Vilma Aparecida dos Santos, dando um bom dia. Simone Dias também, de Suzano, São Paulo, está aqui. Irami Marques, de Salvador, também dando um bom dia. Um grande abraço, Irami. Os Azul Moura, tá em João Pessoa. Você já viu o cara viajar mais do que os Azul Moura? Um dia ele tá em Natal, outro dia tá em Remanso, outro dia tá em Pernambuco, não sei aonde. Agora ele tá em João Pessoa, lá na Paraíba. Um grande abraço, Azul. O Aécio de Sete Lagoas também entrou aqui. O Milton Baruel, do Paulo de Tarso. Bom dia, equipe do Vivência e Vivencianos. Um abraço a Isabela. Teremos mais um ótimo programa hoje. Um ótimo domingo a todos. A Miriam Yui, bom dia, família Vivenciana. Um abençoado domingo. O Dinho e a Fia, lá de São Sebastião, também dando um bom dia, família Vivenciana. Leandro Ribeiro, muita paz. O Daniel Melo, bom dia, amigos Vivencianos. Muito importante desmistificar o tema da alma, da alma e mediunidade dos animais, nossos protegidos na escala evolutiva. O Dr. Benedito Figueiredo, bom dia, amigos, ele lá de São Paulo. A Pai é Bem Virtual, que é a Valéria. A Valéria Plaisante, lá do Rio de Janeiro. A Yolanda, que eu estava falando, Gazon, lá de Uberaba. Um grande abraço para a Yolanda. Um grande abraço aí para todos os seus animais, viu, Yolanda? O Edson Andrade, bom dia a todos os amigos. A Cláudia da Tenda de Umbanda Mãe Maria, disse que hoje vai só ver o programa depois, que ela tem coisa para fazer lá na tenda hoje. A Ana Cristina, bom dia, amigos. A Ana Cristina daqui de São José. A Silvana Franco, bom dia. A Joélia Vasconcelos, a Gisele, bom dia a todos. O Marlon Geral, Marlon Brando, agradece o assunto maravilhoso. Marlon Brando é o cachorro deles, ela é lá de Itaberá, né? O João Paulo Gonçalves, nossa casa, Sociedade Espírita, 18 de abril, completou 44 anos. Parabéns, viu, João Paulo? E a Alessandra Martins, também dando um bom dia. A Rosângela Costa, a Yolanda. Chico Xavier disse que o homem vai responder por maus tratos aos animais da mesma forma do que ao homem. Certo? Então, se você maltrata um animal, é a mesma coisa que maltratar uma pessoa perante a espiritualidade. Tic-Teco entrou aqui, que eu não sei quem que é, o Tic-Teco. Bom dia, amigos. O senhor Rodolfo Alexandrino, bom dia, família Vivenciana. A Lucila Augusta, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entrou aqui também. O Ari Rangel, é uma pergunta, certo? A pergunta a gente deixa para depois, tá, Isabela? João Ramalho, bom dia a todos. A Gisele, mais uma vez. O Marlon Brando ora conosco, participa de todas as preces, sabe de muitas coisas e é um grande médium, como diz meu filho. É um cachorrita, cachorro espírita. É. Uhum. Cachorrita, né? Cachorrita. O Piero também dando um bom dia aqui a todos, um excelente programa. A Ronália, lá de Remanso, na Bahia, nossa irmã Ronália, mandando um abraço fraterno. Manuel Gouveia, Elementais das Florestas, só está falando isso aqui, é claro. O Tic-Tac, mais uma vez, muitos espíritas se sentem ofendidos se algum diz que já fomos macacos. Macaco aqui já é super evoluído, viu? Macaco é super evoluído, né? Eu acho que o pessoal fica mais ofendido quando fala que a gente foi pedra, quando fala que a gente foi vegetal. Fica mais. E fala, não, eu era couve, era minerada, passava no papo. Né? Que aí a gente acaba confundindo a gente que a gente é aquela folha. Não, não é só o princípio espiritual que está ali visitando aquela família. O Manuel Gouveia fala se os militares eram do Paraçar ou eram do Exército. Eu acho que isso aí você nem sabe, né? Sabia que era o pessoal do... Era do Exército da Colômbia. Uhum. Era da Colômbia. Uhum. Era Colômbia, uhum. Porque era, não era no, era na era Bolívia, isso mesmo. Uhum. Era na Amazônia, mas não era na Amazônia brasileira. Uhum. Uhum. Era boliviana. O documentário é boliviano. E os índios são de lá. Certo. Eu placei da Cláudia? Fala não. De novo, por favor. A Cláudia Regina, lá da Tom e Maria, ela disse... A mãe punha maçãs no cantinho da natureza do sítio da família. Ela sempre via um gnomo, lá que batizou de Catito. Catito. Inclusive no que eu tava, era isso que eu estava falando. Uhum. Inclusive no livro Das Sombras ao Alvorecer, que Mãe Maria participa e Pai Joaquim participam, eu cito Catito, por causa de informação dela, de informação de Mãe Maria. E quando eu estava fazendo o livro, eu fui na casa da Ivanilde duas vezes e ela incorporou Mãe Maria duas vezes para me pegar detalhes do que eu estava escrevendo, eu estava sendo fiel ao que uhum. eu estava escrevendo. Legal. Então ela me contou sobre o Catito. Depois ela falou que ele saiu de lá, mas vivia na fazenda. Sentiu um cheiro, viu? Muito forte. Ela falou que sentiu um cheiro. Sim, cheiro de terra molhada. É. Tem um cheiro às vezes de animal. Tem cheiro às vezes de animal forte ou de terra molhada. Eles têm o próprio cheiro em relação ao que eles trabalham na natureza. Que legal. O Manuel Gouveia, mais uma vez aqui dando bom dia. A Fernanda Cassal, a mãe da Marcela, a nossa amiga Fernanda. Bom dia, muito bom o programa. Tem um gato que tem o comportamento de cachorro. Eu conheço o gato, o Pio. Mas o Pio pensa, não sabe que é gato, né? Ele pensa que é gente, com certeza. Porque ele vive sozinho, dentro de casa. É o gato mais comportado que eu já vi, que não sobe nada, não faz nada, fica quieto o tempo todo. Só é igual o Garfield. Só ele que o Garfield já tá no processo pronto. Evolutivo enorme. É, exatamente. Vai ser elemental. Só que o que acontece? Se aparecer um cachorro, ele vai lá, quer brincar com o cachorro. Ele já está evoluído. Todo mundo é irmão dele. Está tudo bem. É, exatamente. É isso. Mas lá em Jaú, meu sobrinho, ele tem um papagaio que mandava em tudo. Uhum. Mandava no cachorro, no gato, ele que mandava. Que legal. Ali, Diane Lins, os livros do Vasselli abordam muitos os elementais, com as suas histórias e vidas complexas em relação aos animais. Além disso, o Dr. Inácio cita muitos casos de encarnações no plano espiritual. O Dr. Inácio Ferreira, ele é apaixonado por gato, né? Inclusive, até no sanatório que ele tinha, ele pedia para os gatos sumir quando a fiscalização ia lá, né? Uhum. Porque os gatos viviam dentro do sanatório. Então, quando chegava a época da fiscalização, vinha e falava: vê se vocês somem, fica dentro de bueiro, fica onde for, porque se os caras chegarem aqui, vão querer mandar vocês embora. Doutor Inácio Ferreira. E no plano espiritual ele continua falando sobre animais também, além de ser excelente os livros do Vasselli com o doutor Inácio. O Alexandre, querido, bom dia, ótimo domingo a todos. O Cláudio Udi. O Cláudio Udi é lá de Uberaba, é também médico veterinário também. Tem um trabalho fantástico lá com animais em Uberaba. Está dando um bom dia, ótimo programa. Parabéns à nossa colega, a doutora Isabela. A Nancy Lima, bom dia, irmãos. A Lidiane Lins. Quando me divorciei, olha o que você tinha falado, Isabela. Quando me divorciei, me divorciei, um de meus cachorros ficou depressivo e tivemos que tratar várias doenças sequenciais. Hoje em dia, ele está bem adaptado e até hoje dividimos a guarda dele semanalmente. Sim. Fica um pouco lá e um pouco cá, né? O Oswaldo Barbosa, nosso irmão Oswaldo, lá da Framan. Bom dia, minha gente. Eu tenho uma cachorrinha que é reencarnada. Tem todas as manias, gracinhas de que tinha a outra encarnação. Foi exatamente o tempo de uma gestação para ela reaparecer. Quer dizer, quanto tempo? Só Deus sabe. Não, quanto tempo? Ah, de gestação? São 60 dias. 60 dias. Então, com 60 dias apareceu outra lá, né? Meu sobrinho, né? Tem coisa que é engraçada. Meu sobrinho é um daqueles que ele cuidou do cachorro dele. O cachorro dele deve ter tido uma sobrevida aí de uns 3 anos ou mais, na cama. Caramba. Ele cuidando. E um dia, conversando com ele, eu falei: ele mora lá em Juazeiro da Bahia. Eu falei: Wagner, você tem que se conformar, porque qualquer hora ele vai morrer. Pelo amor de Deus, Jorge, não fala um negócio desse que ele vai morrer. Eu falei: meu Deus, como é que pode ter tanto amor assim? O cachorro está vegetando. Sim. Mas ele gastava fortunas com o veterinário para manter o cachorro. Aí o cachorro morreu. Não quero mais, não quero mais, não quero de jeito nenhum, não quero animal, não quero mais, vou sofrer pra caramba, porque ele é casado, mas não tem filhos também. Sim. E aí, daqui a pouco, eu falei: ah, você é bobão, rapaz. Daqui a pouco aparece um cachorro aí na sua porta, você vai ver se você vai pegar ou não vai. Não vou mais, não tem jeito. Aí passou um tempo e falou: Jorge, rapaz, apareceu um cachorrinho aqui que a pessoa deixou aqui, mas é tão engraçado o cachorro. Eu falei: você vai ficar com ele. Aí passou mais uns dias, ele ficou com o cachorro, ligou para mim e falou: Jorge, descobri porque eu não pude ter filho até hoje. Falei: por quê? Falou: porque o cachorro já está aqui, já está mandando em mim, imagina se fosse filho. Aí o cachorro está mandando nele lá, né, de novo já. Então aparece, se a pessoa tem amor para os animais, vai aparecer. E eu acho que até parte do nosso processo evolutivo, às vezes, na Terra, é ter esses animais para ter alguns aprendizados. Às vezes, aquele animal estava no caminho dele, tanto para ele aprender, quanto para o animal aprender. Aprender sobre o amor, esse animal foi cuidado por 3 anos de uma forma carinhosa, e ele percebeu, às vezes, numa outra reencarnação desse animal, ele sofreu com algum humano e ele tem entendimento dentro da cabeça dele que o humano é ruim. E talvez o seu irmão ter feito isso, de ter cuidado ele por tantos anos, ter dado tanto amor, ele percebeu que não, existem humanos que são bons e tá tudo bem. Eu preciso saber os humanos que são bons e os humanos que não são bons. Então é um aprendizado para ele e pro animal. E no caso dele, eu acho que foi exatamente as mulheres que maltrataram ele. Porque toda vez que chegava lá na casa do Wagner, no meu sobrinho, que a gente ia ficar lá, que uma mulher deixava uma mala ou uma sacola, ele abria a mala e pegava uma roupa de mulher e rasgava. Pode ser. Não podia deixar a mala, que ele abria a mala e arrancava a roupa lá. Blusa nova, vestido novo, o que fosse. Então, nesse, os homens não tinham culpa, tá bom? É, o Dinho está falando que mora lá em São Sebastião e é notório o aumento de animais abandonados pelas ruas na época de temporada. Olha só que interessante, né? Inclusive, temos 2 cães que resgatamos na rua. Ele tem lá a cria, né? E a casa dele é grande, né? São os amores, está falando. O Tico e Teco, olhando para o mundo de hoje, parece que perdemos o sentimento de fidelidade e amor que os cachorros possuem. Acho que não, né? Só com os animais, acho que até com os humanos a gente tá assim, a gente, né? Tá descartando muito mais as pessoas. Uhum. É simplesmente igual um Instagram, vou excluir, pronto. É, olha só, Isabela, e o Tico e Teco aqui, né? É, eu acho que ele tá tendo uma visão do que nós estamos vendo, mas não é isso que tá acontecendo. Sinceramente, eu acho que nós evoluímos bastante em relação aos animais. Sim. O que está acontecendo é a quantidade e não a proporção. A proporção hoje a gente cuida bem mais, a gente tem outros sentimentos, todas as coisas. O processo de estudo e cuidados aos animais melhorou muito. É, antigamente não tinha todas as especialidades que tem hoje. O Rui, por exemplo, o Rui amarrou muita bombinha em rabo de cachorro quando ele era pequeno. Isso é verdade. Meu pai fala sobre buscar isso. Buscar pé, buscar pé. Então, era normal, em gato. Porque, pessoal, a gente era malvado demais com os animais. É, a gente se conscientizou bastante. E hoje a gente bastante. É totalmente diferente. Até os cuidados. Antes, a gente dava qualquer coisa para os cães comerem. Hoje a gente já tem uma ração. As pessoas estão com consentimento que tem que dar a ração, que não pode dar comida. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes. Antigamente o cara ia comprar carne de segunda no açougue. Era pro cachorro. Hoje em dia não adianta falar pro cachorro, o cachorro não aceita carne de segunda de carne moída de segunda. Tem mas que ser o... uma ração boa. É. Isabela, mas o que acontece também? Que os animais, principalmente cachorro, está tendo muita doença que era do ser humano que ele não tinha antigamente. Então, na verdade, isso está ocorrendo porque a longevidade dos animais tem aumentado. Antes, os animais morriam com 5, 6 anos de idade por falta de alimentação, nutrição. Então, não chegava a vida idosa para ter os problemas que a gente tem de idoso. É, agora, os animais estão vivendo 15 anos, ou seja, tem tempo suficiente para ter artrite, artrose, tem mais tempo para ter tumores. Então, na verdade, é uma relação à idade. As doenças que são causadas por humano na vida idosa é o que está acontecendo nos animais. Mais. Agora, os problemas cardíacos dos cães é só por estar idoso. Igual antes, a gente, né? Morria com 8 anos, não vai ter problema. Se você pegar um cão de 8 anos, ele não tem esses problemas. Você vai ter esse problema com 15 anos. Então, a gente teve também que mudar. Por que eles estão vivendo mais? Primeiro, as pessoas estão tendo consciência, estão cuidando, estão dando ração, estão fazendo exame, estão fazendo vacinação. Isso leva uma longevidade deles. E as especialidades veterinárias aumentaram. Hoje em dia, a gente tem endocrinologista, a gente tem oftalmologista, anestesiologista, cirurgião, urologista. Quero a gente ver tem... um cachorro de óculos ainda, vou morrer. Tem aqui. Todas, tem cirurgia de catarata, tem tudo. Então, hoje em dia, a gente sabe, tanto que às vezes as pessoas falam pra mim, tem que limpar a boca, tem que passar no odonto. Aí ele, mas tem dentista de bicho? Eu falei, tem essa especialidade. Tanto que eu sou anestesista veterinária. Eu trabalho em centro cirúrgico anestesiando. E foi muito engraçado porque eu resolvi fazer a pós, eu acho que nem por coincidência também, eu fui fazer a minha pós. E eu era uma das referências no Brasil de pós-graduação de anestesiologia. E aí eu comecei e o dono do na pós-graduação, ele é bem espiritualizado. E ele teve uma aula sobre espiritualidade de animais na minha pós-graduação. E aí ele falou simplesmente que a gente vai anestesiar ou vai entubar um animal, a gente vai estar controlando a vida dele ali, a gente tem que pedir permissão para ele. Porque eu estou lidando com a alma dele literalmente ali, porque eu posso simplesmente afundar esse animal e levar ele a óbito. E eu estou desacordando, ele tem o desdobramento do corpo. Então eu tenho que pedir permissão. Então, todas as vezes que eu vou entrar no centro cirúrgico, mentalmente, eu chego, olho para aquele cão e peço, olha, vou entrar nesse procedimento, me dê essa responsabilidade de fazer esse procedimento. E muitas vezes, durante o procedimento, eu vi casos que para mim eram inexplicáveis e que para mim deixaram arrasada. Uma vez eu cheguei em um animal, estava lá anestesiando, e esse animal simplesmente veio a óbito repentinamente. Repentinamente, logo depois que a cirurgia falou assim pra mim, olha, esse caso aqui é inoperável. E aí o animal parou. Falei, meu Deus, o que aconteceu? E não tinha explicação. Porque o animal, pra virar óbito durante o procedimento, eu vejo coisas no meu monitor que eu olho assim, vai parar. Vai parar e eu já começo a tentar reanimar, tentar fazer alguns mecanismos. E aí eu saí arrasada daquela cirurgia e eu tinha que falar e relatar pra tutora que animal tinha morrido. Eu cheguei para ela, falei, olha, sinto muito, seu animal veio a óbito, o câncer era inoperável. Aí ela olhou para mim e falou assim, doutora, eu rezei para Deus, e Deus falou, e eu falei para Deus, que se não tivesse cura, que levasse ele. E aí, para mim, foi a explicação daquele óbito. A tutora falou que ficou a cirurgia inteira rezando. Uhum. Então, tipo, tem coisas que acontecem dentro da veterinária que é inexplicável, que eu precisei estudar. Não é só ciência. Então, essa parte espiritual é muito interessante, né, Isabel? Sim. Que todos tivessem consciência. E dentro da veterinária, coisa... tanto que quando eu fui falar, eu passei no meu Instagram e eu chamei os veterinários. Eu falei, olha, vocês precisam começar a se conscientizar que existe uma alma ali. Não é só dar um remédio, não é só tomar um soro. Às vezes você precisa estudar até o comportamento dos donos dele. O que está acontecendo na casa dele? Por que ele está tendo esse comportamento? A gente precisa estudar tudo, porque a alma também está ali. Quando eu comecei a veterinária, eu não acreditava em acupuntura. Acupuntura é um tratamento para dor, que coloca uma agulhinha. E eu vi isso em humano e falava, colocou a agulhinha, a pessoa acredita que a agulhinha tá sarando. Eu não acreditava nesses pontos energéticos dentro do corpo. Para mim não fazia sentido. E aí eu tava com um animal lá doente, com muita dor, ele não levantava, era um cachorro grande, era um pastor belga, então ele tinha 50 quilos. A campanha. E aí ele... simplesmente não levantava, e aí eu falei, tentei todas as medicações e eu não consegui levantar esse cachorro. E aí eu tinha uma amiga que trabalhava com acupuntura, e aí eu falei, vou ter que chamar. Chamei ela, falei, vem aqui, porque o cachorro não levanta, tentei tudo que é coisa, não levanta. Ela falou assim, tá bom. Ela colocou as agulhinhas, e o cachorro, ele odeia agulha, ele não vai gostar. E ela colocou as agulhas, beleza, terminou, tirou as agulhas, falou, pode levantar que ele vai levantar. Falei, não, ele não vai levantar, ele tá com muita dor. Ela, não, ele vai levantar. E ele levantou. Então, eu percebi que a acupuntura é um equilíbrio energético. E aquele cão estava com um problema energético, que levou a somatizar dentro da coluna dele, e ele parou de andar. E a hora que ela fez esse controle energético dele, ele voltou. Não adiantou. Qualquer medicação forte que eu fiz para dor não resolveu. E a veterinária lá, com uma agulhinha, levantou o cachorro. E aí eu comecei a ver que realmente tinha muito mais coisas que a gente precisa estudar na ciência sobre os animais e até sobre humanos, que não existe só a matéria. Existe uma coisa ali, um perispírito que está envolvendo, um espírito que está envolvendo, aquele corpo que mexe. Sim. Uhum. Vamos continuar aqui para a gente ir para o intervalo. Tá? Tem muita gente. Luiz Antônio, bom dia a todos. A Vera Barbosa, bom dia a todos. Eu estou amando a palestra sobre os animais. Tic Teco, eu não tenho animais, tenho filhos peludos. Legal. A Yolanda está aqui esclarecendo mais uma vez que ela tem um Messi, né? O cachorro lá dela, que é o Messi, que o Messi é ateu. Ele não participa do evangelho e continua sem participar. Vai precisar evoluir mais um pouco. Chegou na hora do evangelho, o Messi é o único que não vai para o meio da turma. Ele não quer de jeito nenhum, não quer ser espírita. O Oswaldo, pode ser até que seja de outra religião, né? Ainda. O Oswaldo recomenda o filme Quatro Vidas de um Cachorro. Muito legal mesmo esse filme. O Aécio tem a primeira pergunta aqui. A Valéria Chaves, bom dia. A Vera Batalha, nossa irmã Vera, bom dia. Assunto muito interessante. O Aécio, mais uma vez. A Vera, os animais precisam de nós. Fabiana Kraus, bom dia. Joélia Vasconcelos, excelente esse tema. Tenho muito interesse no tema animais, principalmente cães. José Costa, bom dia a todos. Ed Moreno, bom dia, nobres vivencianos. Tema de hoje maravilhoso, estou aqui ouvindo com os meus dois pets, Estela e Tobias. Legal, eu não sei se é você que toma conta deles ou eles que tomam conta de você. José Carlos, doutora, tirei uma foto de um gato branco peludo e saiu uma outra aura brilhante e intensa em torno dele. O que pode ser? Aí é para responder depois, era a pergunta, eu não percebi. Só acontece com ele. É o Jamil Lima, bom dia amigos. É, Azuki, o Koda e o Kena renovam a nossa felicidade. Eles me adoram. É, Antônio Varoto, paz e luz, feliz em ter a doutora Isabela no programa. Maura Russo, bom dia. O Antônio Caram, bom dia. Valdeci Braulio, pergunta? Acho que não. Valdeci? A literatura espírita relata que em Júpiter os animais domésticos estão em estado de evolução e transição da fase animal para a humana. Os empregados em Júpiter são animais como cachorros e gatos. É, é informação de alguma obra espiritual, né? Que tem... Deve ser uma roupagem, né, Gil? É. Porque cada planeta é um tipo de matéria diferente. A gente aqui é mais matéria, menos energia. Uhum. Tem outros planetas que podem ter outros tipos de figurações. Assim como os ETs, quando aparecem aqui pra gente. É, que o perispírito diferente. É formado pelos componentes físicos e químicos do planeta. Exatamente. Então a nossa base é carbono, né? Exatamente. E lá hidrogênio, pode ser outro tipo. Oxigênio, essas coisas. É. É... E em outros lugares é diferente, então sim, vai ser diferente. Agora, a informação espiritual, que até no próprio livro Carta de uma Morte, de Chico Xavier, que ela vê outros planetas, ela vê coisa mais maravilhosa que ela cita, que não dá nem para definir direito. É, né? Eu acho que tem ainda muitas coisas que a gente ainda precisa amadurecer e ser mais inteligente para... evoluído, na verdade, né? Pra entender. Acho que tem coisa agora, que a gente não consegue ainda entender. Agora, se for botar cachorro e gato para ser empregado da gente, nós estamos super... Porque aqui vai ser os robôs que já são, né? Os robôs que já estão fazendo tudo isso. Não vai chegar isso aqui, não. É, e lembrando também que o planeta dos macacos, a confusão começa quando eles botam os macacos para ser empregado da gente. Daqui a pouco eles tomam conta do mundo. É. O Luiz Antônio da Silva Basso, o aumento das doenças de pé... pergunta. O Antônio Caran, minha cachorra Malu nunca pulou nas minhas costas. Sempre me cumprimentava pulando pela frente. Certa vez... Um obsessor, será? No final da... Um abscesso no final da espinha estava muito inflamado. Vai ver que ele não pulava para não machucar ele. Ele percebeu que estava... Você vê, é legal, né? É o Aécio, mais uma pergunta. Tico e Teco, doutora, Jesus abençoe cada vez mais a sua mente, coração e mãos nesse sacerdócio de que você abraçou. Obrigada. José Costa, Jorge, fala para a Yolanda que o cão Messi se afasta durante o evangelho é porque ele é o guardião que fica no protegendo vocês, tá vendo? É uma informação, né? Vai ver que é a hora dele tomar conta do grupo, não deixar nenhum obsessor entrar no evangelho, né? Vai ver que é, né? É o cobridor externo, é que a gente chama. É, o Antônio Caran, fui ao hospital para pequena cirurgia. Me dispensaram por não ser de urgência. Chegando em casa, minha cachorra pulou com toda a força nas minhas costas, vendo furo e obsesso, né? Fez um trabalho melhor, Eu acho que ela furou o abscesso. E aí melhorou, aliviou. Uhum, exatamente. A Vilma Aparecida da Silva Santos. Estou amando o programa, que está bem esclarecedor. Eu tinha um cachorrinho, sofreu por mais de 2 anos e, infelizmente, muito difícil tomar a decisão. Foi muito difícil tomar a decisão do sacrifício. Ô Jorge, lá o Messi da Yolanda, ele é um cão protetor lá, né? Para não entrar nenhum, combrador lá. Isso, combrador. Se entrar algum combrador lá, ele não deixa. Vamos lá para o intervalo, Cris? Coloca coloca primeiro a campanha lá do edifício lá da Camila do Da Vinci. Isso. Lembrando que está terminando a campanha, pessoal. Vocês que adquirem... Vocês podem chegar lá direto e falar que ouviram no programa Vivência Espírita que vocês vão ganhar a cozinha de presente. Na compra do apartamento lá. É muito legal lá. Exatamente. Hoje está tendo uma campanha lá, um evento. Então, hoje é o final, último final de semana. E a gente vai passar aqui e depois a gente entra com um intervalo. Um minutinho só, deixa eu achar aqui. Ah, a música que nós vamos colocar? Ah, boa. É... Como é que é mesmo? Peraí. Quatro, né? É, Os Animais Vou Proteger, no grupo Evangelizar e Amar. Beleza, vamos lá. A Rádio Vivência Espírita e a BP Plan estão trazendo uma grande novidade para você. A campanha Imóvel Novo no Residencial da 20, Imobília da Cozinha. Nova e grátis. Isso mesmo. Os nossos ouvintes que adquirirem um imóvel no Residencial da 20 e informarem que ouviram pela Rádio Vivência Espírita vão ganhar a mobília da cozinha. Agora corra, pois essa promoção é somente este mês. Agende sua visita. Basta escanear o QR Code pelo YouTube ou entrar no site vivenciaespirita.org/BPPlan e agendar uma visita no plantão de vendas. Rua Sebastião Hummel, 873, São José dos Campos, São Paulo. Nós estamos aqui com a doutora Isabela Arduini, que é médica veterinária e voluntária da Fraternidade Paulo de Tarso, com o tema Mediunidade dos Animais, que nós estamos chegando à conclusão que a mediunidade não existe nos animais, né? Sim, é porque a mediunidade em si, ela é uma ligação entre o perispírito nosso com o espírito. E os animais, eles não têm a mesma conexão que a gente. Só que, principalmente os chimpanzés, eles fizeram um estudo com os chimpanzés, conseguiram fazer 100 línguas de sinais com eles. Eles aprenderam a língua de sinais. Não só aprenderam para se comunicar, mas começaram a passar para os seus filhotes. Então, eles conseguem ter essa comunicação. Os animais, eles conseguem ver, mas eles não conseguem falar pra gente, ó, tô vendo espírito. Às vezes a gente vê, ele late, mas eles não estão dizendo ao certo o que eles estão vendo. E a grande questão da mediunidade é você conseguir ter uma comunicação com o outro lado e passar para os humanos, coisas que os animais ainda não conseguem fazer. Então essa é a grande diferença em relação à mediunidade deles. A gente vê que muitas vezes os animais, eles sente a presença de espíritos isso. Inferiores, fica até com o pelo... Fica oriçado, eles latem, eles sabem que tem algo ali. Na verdade, eles não conseguem nem diferenciar. Então, eles não sabem o que é eles, o que é a gente. Então, eles conseguem sim ver. Eles conseguem ver, eles conseguem fazer também a parte de... ler os pensamentos nossos, você não precisa verbalizar. Eles sabem que você está triste, porque eles conseguem ler os nossos, eles têm telepatia. Então, eles percebem muitas vezes o que está acontecendo na nossa casa, eles percebem que a gente está triste. Eles sabem até em relação quando uma mulher está grávida, não só a questão de cheiro, mas a questão de energia, eles veem que tem um outro espírito ali envolvido. Porque até ter a parte de a mãe ter o neném, não tem ainda essa ligação, mas aquele espírito ele já fica próximo daquela mãe. Então, esse animal ele consegue ver esse espírito ali do lado. Então, ele entende que existe um outro ser que está envolvido na casa. E ele começa a entender que vai ter outro familiar ali. Então, eles conseguem... Mas não consegue também ficar com ciúmes? Talvez já comece. Talvez já comece isso também. Uma dúvida. Porque, assim, normalmente o animal, ele fica mais próximo de um dos integrantes da casa. Sim. A gente sabe que, às vezes, é porque ele entende como dono, enfim. Você acha que pode ter alguma relação? Pode ter uma afinidade em relação à energia. Pode ser que aquela pessoa seja a pessoa que veio para ajudar ele ou ele ajudar a pessoa, porque tem um fator de aprendizado ali. Uhum. Até muitas vezes eu escuto muito falando, meu pai odeia gato e agora o gato só fica com ele e aí ele acabou gostando do gato. Sim. Será que foi porque precisava? Às vezes aquela pessoa precisava aprender que o gato é uma pessoa boa. Ele consegue ali entender que tá tudo bem. Não odeio mais gato. Ele é bonzinho porque veio um gato bonzinho até ele e mostrou pra ele que isso é diferente. Assim como o cão começa a perceber que existem humanos bons, o humano começa a perceber que existem gatos bons. Tem gatos que são bravos, tem gatos que são agressivos, mas existem gatos que são dóceis. E ele entender isso na cabeça dele, que tem tudo. Ah, meu gato só gostava da casa, não gostava de mim. Tá, às vezes foi o gato que você pegou. Exatamente. Pode ser que numa outra vez que você pegar, você vai pegar um gato que vai te amar muito mais do que a casa. Que inclusive você sair pra ele ficar sozinho na casa é o caos. É. O meu gato mesmo. É, ele tem alguns comportamentos que ele odeia que pessoas saiam da casa e aí ele começa a se mutilar. Ele arranca os pelos quando ele passa por esse processo. Nossa. E quando a gente foi se mudar pra casa nova, ele ficou super feliz na casa nova, porque era uma casa nova. Pra ele seria um estresse, mas não foi. Ele não arrancou pelinho. Só que aí, por exemplo, o meu namorado ele resolveu trabalhar mais no escritório do que em casa. E antes, meu namorado ficava em casa com ele todos os dias. Pra ele, isso acabou o mundo dele, porque o Leonardo não estava mais em casa. Ou seja, ele começou a arrancar pelos. Até ele entender que tá tudo bem. Você vai ficar sozinho por algum tempo e tá tudo bem. E aí ele parou de arrancar os pelinhos. Engraçado, novamente. Eu tinha uma cachorrinha que ela se dava bem com todo mundo. Ela não latia pra ninguém. Duas pessoas. Somente duas pessoas ela chegou a avançar ou então latir de forma agressiva. Uhum. Era muito engraçado. Foram as únicas duas pessoas. E eu percebo que durante a clínica veterinária existem cães que eu percebo que tem uma certa agressividade com algum auxiliar ou alguma coisa. E aí eu vejo, por exemplo, eu amo gatos. Então eu chego na clínica, eu vou lá mexer com o gato. Eu sei que o gato tá sentindo a minha energia. Ele sabe que eu gosto de gatos. E às vezes tem um auxiliar que não gosta tanto de gato. Ele, nossa, aquele gato é bravo. O gato só me ataca. Aí eu falei assim, nossa, mas comigo ele foi tão bonzinho. E aí você percebe que o gato, ele consegue perceber essa energia. Ele sabe que aquela pessoa não tem familiaridade com ele e outras têm. E várias vezes eu já ouvi em consultório, nossa, ninguém botava a mão no gato e você consegue. Por causa dessa questão, dessa energia, do cheiro. Isabela, o que acontece? Eu, por exemplo, não suporto gato. Uhum. O gato chega perto de mim e já começa o nariz. E é interessante que os gatos, aonde eu vou, os gatos vêm tudo me enrolar nas pernas. Deve ser pra, eu não gosto de gato. Pra você evoluir e não ligar tanto pro seu nariz. Eu coço o nariz, espirro, o Leonardo também coça o olho e o gato dorme com a gente. E a gente percebe que é mais importante o gato com a gente do que a gente coçar o nariz e ficar alérgico. Então a gente fala, não, deixa ele aqui, a gente vai ter alergia mesmo e vida não, que segue. Mas eu não consigo gostar de gato. Faltou o gato na sua vida, faltou o amarelo, igual o nosso na sua vida. Vamos perguntar, Calinho? Pode ir, Rangel. Ele é professor de crianças especiais. Ah. Em Taubaté, né, o Jorge? Isso. Ele é de Tremembé. Ele pergunta, bom dia, família vivenciana, bom dia, doutora Isabela. O que a doutora pensa sobre a ingestão de proteínas animal e as formas desumanas como são criados esses animais para os seus abates? Forte abraço a todos. Então, é uma discussão muito grande dentro da veterinária em relação a isso. A gente conseguiu mudar algumas coisas. Existem agora lei de proteção aos animais e bons tratos aos animais. Mudou-se algumas coisas. Hoje os gados, eles precisam ter sombra, água fresca. Algumas coisas precisam ser seguidas. Lógico que está muito ainda fora do ideal do mundo. A gente agora tem o boi verde, que é o boi feliz, que é quando você compra carne de boi verde, são bovinos que eles têm uma vida livre e tranquila. Eles vivem a pasto solto, tem a vidinha deles, tem regras também, por exemplo, a cada tantos hectares só pode ter um número reservado de bois, então não fica aquele negócio apertado, eles conseguem ter uma vida feliz, são livres de antibióticos para melhoria da raça ou alguma coisa do tipo. Quando eles veem a necessidade do abate, eles fazem um abate. Então é um pouco melhor, lógico que ainda não é o ideal no nosso mundo, o ideal era que acabasse com isso. A parte de abate de animais mudou as regras, então hoje precisa ser abate com pistola a pressão, então eles são, a pistola vem e já dá um tranco no crânio, então esse animal já vem a óbito em seguida. Antigamente fazia qualquer tipo de tiro, não matava direito, ficava agonizando. Pancada. Era um horroroso. Marreta. Exatamente, peste. Hoje é proibido isso, só pode ser a pistola, então dá a pistolada e já tem um abate. Só que é uma coisa bem complexa. Eu acho que, sinceramente, infelizmente, o nosso planeta ainda não está num processo evolutivo suficiente para se libertar da carne. Existem pessoas que conseguem isso por uma questão de necessidade. Então, eu acho que a gente já evoluiu, algumas pessoas conseguem evitar a carne e conseguir evitar a carne. Eu acho que esse é o problema. Evitar a carne é muito difícil, porque a gente gosta da carne. Está na nossa essência animal. A gente está mudando, a gente está virando mais racional e menos animal. Mas a gente ainda tem traços do animal de querer comer a carne. Porque a gente é onívoro, ok? As pessoas falam, vegetariano consegue ficar sem carne? Consegue. Mas na nossa essência a gente é onívoro, a gente come de tudo. A gente é igual o cão, come tudo. Come carne, come tudo. Então a gente às vezes tem essa necessidade da carne. Não seria o ideal comer carne. A gente tem outras opções de cogumelos que poderia, mas eu acho que é uma questão pessoal da pessoa. Eu acho que o que a gente pode fazer como veterinário é conscientizar e tentar melhorar isso, do quanto os animais sofrem pelo abate. Quando os animais estão indo para o abate, eles percebem? Então, parece que sim. Inclusive, é até meio horroroso, parece que tem uma parte do... acho que era do Mensageiro, eu não lembro, que tem espíritos que eles vão para lá para pegar o fluido vital e ficam esses espíritos bem ruins, né, que ficam lá. Então eles vê, eles estão tanto desse lado quanto do outro lado. Então eles vê aqueles espíritos horríveis que estão lá só esperando a morte para pegar aquele fluido vital para fazer algo ruim e se banham daquilo. Então os animais já estão vendo essa horroridade. Então eles já sabem automaticamente que aquele lugar não é um lugar bom. Então eles já vão sabendo do que eles vão acabar acontecendo. Eles já têm essa energia. Tanto que várias vezes eu me pego quando eu vou fazer a eutanásia, eu percebo que ele também sabe o que eu vou fazer. Ele me olha no olho e eu peço perdão e continuo, e faço aquilo que eu deveria fazer. Mas eu percebo que eles sabem o que eu estou fazendo. Inclusive, muitas vezes mal faço a medicação e eu já vejo que ele vem a óbito. Ele já sabe o que vai acontecer ali. Então eu não sei se é uma telepatia dele de entender o que eu vou fazer, se ele sente a energia do ambiente. E várias vezes eu me permiti, tem tutores que pedem para acompanhar e ficam com o animal no colo e eu vejo que eles tipo simplesmente olham para o tutor, relaxa e vai. Então é algo que eu vejo que é uma coisa leve. E hoje a eutanásia é totalmente diferente do que era antes. Hoje tem uma regra. Você precisa fazer uma medicação, fazer esse animal dormir, parar de sentir, para você fazer a medicação para o coração parar. Então é algo muito leve, muito mais fácil do que antigamente. Antigamente se colocava cloreto na veia, o animal se estribuchava, sofria e depois morria. Era um negócio péssimo de ver. Hoje em dia se mudou, entender que tipo... é sofrimento para o animal aquela óbito. Por que não facilitar aquilo? Por que não trazer aquilo uma coisa leve para ele? Eu sei, é uma alma ali. Então, a gente mudou. Hoje é protocolo dentro do CRMV. Então, se o veterinário fizer qualquer coisa que não seja aquilo, ele pode ser atuado. Porque ele não teve a responsabilidade de causar um bem para o animal. Ele está causando um mal. E dentro de frigoríficos também. Precisa seguir regras. Então, isso mudou. E hoje em dia, as pessoas que fazem o abate dentro do local, eles são obrigados a passar por psicólogos regularmente. Porque a pessoa começa a ficar também fria. Porque ela tá fazendo o abate toda hora. Ela vai pá, pá, pá. Isso mexe com a cabeça da pessoa. Então, essa pessoa é afastada em tempos e tempos. Ela não pode trabalhar seguido por questão psiquiátrica. Porque senão ela começa a ter problemas psiquiátricos envolvendo fazer o abate. Então não é só o animal que está ali sofrendo. O humano também está ali sofrendo. Você acha que ele não está triste? Você acha que ele também, na hora dele fazer o corte, sangria, ele não está percebendo também que ele está fazendo isso com o animal? Ele também percebe. Então essas pessoas também têm que ser vistas. Ela está no trabalho dela. Então, a gente entender isso como um todo. E se você quer parar de comer carne, seja algo pessoal seu, de você entender que eu não quero comer carne porque eu não gosto dessa energia que vem desse local. Eu estou preparado para isso. E faça. Não porque simplesmente você vai acabar com o sofrimento, não vai. É uma questão sua espiritual de você entender, eu não quero compactuar com isso. Mas você não vai mudar muitas coisas no mundo. A gente está tentando, dentro da veterinária, fazer isso tornar isso uma coisa melhor. Mas ainda existem muitos obstáculos. Legal. O Aécio César tem uma pergunta para você. Pode a mediunidade animal ser uma forma de animismo inconsciente, contrariando a definição de mediunidade, segundo Kardec? Então, o Kardec, ele deixa falando sobre no livro dos médiuns, que para você ser um médium, você precisa ter uma comunicação e poder transmitir isso para o humano. Ou seja, e também o espírito, ele só consegue se conectar ao humano, porque o fluido precisa do perispírito é o mesmo, o animal não. Cada faixa de espécie tem o seu tipo de ligamento. Então, o humano só consegue conectar com o espírito. O bicho não consegue. Ele pode ver, mas ele não consegue comunicar. Entendi. Ele tem a segunda pergunta. Em A Gênese, fala-se de graus evolutivos do espírito. Os animais teriam mediunidade rudimentar ou seria isso um erro de interpretação? Eu acho que tem muitas coisas nos livros de Allan Kardec que foram escritas para as pessoas entenderem na época. Então, eu acho que tem... Por exemplo, quando ele fala sobre os assuntos dos animais, tem muita coisa que ele fala, as pessoas não estão preparadas para ouvir. Tanto que ele fala pouco sobre a questão dos elementais. É algo que... Imagina naquela época. Naquela época foi a época que também descobriu que o humano veio do macaco. Já era um absurdo. Você falar sobre outras questões espirituais era muito complexa. Então, tem muitas coisas que não são ditas por Kardec que foram depois descobrindo com o tempo. E até a evolução, com Darwin veio. Exatamente. Com as teorias. Foi um caos. A igreja não aceitou. A igreja não aceitava muitas coisas naquela época. As pessoas não envolviam a ciência. Primeiro vinha a fé, depois a ciência. Sim. Hoje em dia estão mudando. Primeiro a ciência e depois a fé. Em muitos casos, como os espíritas, se a ciência comprovar que algo é diferente daquilo que a gente acredita na ciência. Então, a gente acaba que hoje em dia está preparado para mais coisas. A gente falar sobre os elementais, falar sobre os animais, está sendo agora. É algo que está vindo agora. Em 2021, a gente conseguiu aceitar que o bicho tem sentimentos perante a lei. Olha, é um negócio que está vindo muito recente. É. Inclusive, a gente está mudando de provas e expiações. Então, a gente está mais preparado evolutivamente para aceitar muitas coisas que vão vir agora. Eu acredito realmente que os espíritos vão se envolver muito mais com a gente e vão trazer muito mais informação que talvez só agora a gente está preparado para ouvir sobre o outro lado. É porque nós tivemos um período que a igreja, ela castrava toda a parte científica. Exatamente. Né? E houve uma série de problemas, né? Depois que a Bíblia, por exemplo, foi a Bíblia só podia ser feita, só podia ser lida e estudada pelos religiosos. Exatamente. Depois, a hora que a Bíblia ficou para todo mundo, aí que veio através do movimento protestante, Martinho Lutero, então começou a haver uma série de questionamentos, né? Exatamente. Então, eu acho que agora o mundo está preparado para se questionar. Sim. E aceitar mais o que vem de diferente daquilo que a gente já estava nos nossos tabus. Eu acho que hoje a gente está preparado para falar sobre gnomos, hoje a gente está preparado para falar sobre fadas. Então, eu acho que o mundo vai começar a descobrir um outro lado sobre a espiritualidade, sobre os animais. Dentro da veterinária mesmo, eu falo às vezes com os veterinários antigos, de 20 anos atrás, eles falam, na nossa época não tinha anestesista. A gente sedava, se morreu, morreu, se não morreu, tá tudo bem. Então, hoje a gente não existe, isso é um absurdo pra gente hoje, porque é um ente querido da família, então a gente faz de tudo pela vida dele. Hoje a gente tem estudado mais sobre conhecimento, tentado se aproximar do humano e tornar mais a medicina humana vinculada à nossa veterinária. Agora, Isabela, o que que acontece que está havendo muita abertura de casas para cuidar dos animais? Está havendo um crescimento incrível. Tanto a gente vê a criação de farmácia como as lojas. Criação de veterinária. Então, eu acho que, na verdade, isso vinha de um estudo de financeiro que dizia que o maior crescimento, principalmente no Brasil, seria na área pet, que os humanos iam começar a ter mais animais, principalmente também ia aumentar o número de gatos em relação a cães. O crescimento ia ser, sinto muito, mas vai ter mais gato do que cachorro. O mercado pet começou a aumentar porque financeiramente se ter uma criança é caro e tem pessoas não querendo mais ter filhos. Antigamente era assim, você precisa casar e ter filhos. Hoje a sociedade nova que tá vindo tá percebendo assim, tá tudo bem se eu não quiser ter filhos, tá tudo bem, eu tenho um cão e eu vou ter a minha vida. Não tem essa pressão da sociedade de ter filhos. Então as pessoas estão tendo mais animais, estão tendo mais consentimento que precisa cuidar, e o número grande de animais está levando a ter um número maior maior de clínicas, porque está tendo um crescimento nesse mercado. O mercado financeiro pet cresce avassaladora. Sim. Em 5 anos eu tô vendo, tipo, criações de coisas e tecnologia, medicamento de uso humano vindo para veterinária. Inclusive, a medicina humana, alguns laboratórios humanos estão indo para a área pet. Por quê? É rentável. Por exemplo, se você vai fazer uma esses dias eu estava conversando com uma endocrinologia, não, uma endoscopista humana. E eu fui perguntar assim, quanto é que você ganha para fazer uma endoscopia? E porque era uma curiosidade minha. E ela falou assim, eu ganho por cada endoscopia R$80, um humano. Ou seja, ela tinha que anestesiar o humano, ela tinha que entubar o humano, fazer o exame, fazer o laudo por R$80. Isso tabela humano, SUS. Tabela SUS, para o humano, um médico humano ir lá fazer o procedimento. Dentro da veterinária, o custo é maior, porque a gente tem que comprar o equipamento. Dentro do hospital público, o equipamento está lá, e um equipamento desse é em torno de R$200 mil. E o veterinário, ele tem que... E ainda é melhor, porque o veterinário ele tem só o procedimento, o anestesista sou eu que vou anestesiar. E o rendimento financeiro, porque não tem tanta pessoa fazendo isso, porque é caro se ter equipamento, leva a encarecimento do preço. Então, pessoas começam a olhar isso e falar, não, vamos para essa área dá mais dinheiro do que o humano. O humano está gastando 80, o veterinário é 1000. Vacina, a mesma coisa, vacina humana é barato, o SUS vende, ninguém quer pagar por isso. Na veterinária tem... que pagar. Então, os laboratórios estão vindo para a área veterinária, porque o SUS dá tudo e na veterinária não tem. Então, eles ganham muito mais dinheiro com isso. Não, mas agora tem um projeto de lei para criar o SUS dos animais. É, só que para mim, eu acho que o Brasil não está preparado para ter um SUS na área veterinária. É, porque eu mexo muito com os animais. Uhum. Lá na Câmara Municipal de São José dos Campos. Tanto é que o vereador Fernando Petit é um dos pioneiros a cuidar dos animais aqui em São José. Uhum. Né? E, então a gente vê que tem muita coisa a ser feita. Tem. E o SUS proíbe de usar verbas dele para os animais. É separado o órgão. Separado, a gente trabalha com o CCZ aqui em São José, o Centro de Zoonose, e eles ainda terceirizam o serviço. A gente tem acho que 2 veterinários em São José só, dentro do CCZ, que fazem o São José inteiro. Tanto a parte agropecuária quanto a área de saúde pública dentro da... Porque, assim, o veterinário, e foi até um absurdo na época da pandemia, que a gente queria se vacinar contra o Covid, porque a gente é da área da saúde, e o SUS não queria liberar. Falou assim, não, veterinário não era da saúde. Aí o CRMV, ele teve que ir contra o SUS, falar, não, veterinário é, porque a gente está em toda a cadeia. A gente está na cadeia de produção, a parte de vigilância sanitária é a gente que faz nos estabelecimentos, não é um órgão, é a gente que faz, é o veterinário que vai no estabelecimento, vê se está limpo, se está correto, se está sendo armazenada a comida de forma correta. E a gente cuida da saúde do animal para ter problema. Sim. Por exemplo, tem leptospirose. Eu preciso ir no CCZ atuar dizendo que a área tá. Só que eles não conseguem dar conta. Porque é 2 veterinários só. E eu falo, ó, a região do Jardim Oriente teve 3 casos de leptospirose. Aí eles falam, tá bom. Só que eles conseguem pegar a área inteira para conscientizar os tutores, para poder vacinar? Não tem como. É. E aí quem pega? O humano. E aí vai para o SUS. Então, se eles conseguissem, pelo menos, ter uma área de cuidados da saúde pública dentro do CZZ com mais veterinários para evitar a doença, já custaria menos para o SUS com as pessoas doentes. Olha, isso eles não fazem. Ontem um trabalho maravilhoso, isso nós fomos acho que uns 15 anos atrás, para conhecer, foi em Florianópolis. Tem um trabalho maravilhoso que... justamente mexendo, porque o secretário da saúde lá, ele dizia, cuidar dos animais também é cuidar da saúde pública. Sim, exatamente. É cuidar da saúde pública, porque existem várias doenças que poderiam ser erradicadas se a gente fizesse o cuidado. Sim. Com o animal. Leptospirose é uma delas. Por exemplo, até a sarna, eu às vezes escuto de médicos humanos. A gente percebe dentro da veterinária que os médicos humanos não têm conscientização e não sabem o que se passa de zoonose. Eles não sabem que sarna em bicho pega em gente, sim. Existem vários tipos de sarna. Tem a sarna sarcóptica, tem a sarna demodesc. A demodesc não passa para o humano, mas a sarcóptica passa. E várias vezes no meu consultório, eu tenho que virar para o tutor e falar, então, a sarna do seu animal passa para você. E depois ele voltar para mim e falar que o médico disse que não. E eu falo assim, essa lesão na sua pele de sarna. Então, falta conscientização também dos médicos, de saber algumas doenças que existem e não sabe. Teve um veterinário que teve contato com um animal e com um gato e pegou esporotricose, que é uma doença de fungo. Bem grave em humano, tem que ficar tomando remédio por 4 meses. E ela tinha tido contato com um animal e eu falei, isso aí é esporotricose. Ela falou, ah, eu já fui pro médico, ele falou que é só uma infecção. Eu falei, isso aí é esporotricose. Ah. E aí ela foi num outro infectologista, ele disse que não, ela pediu... Faz o exame pra mim, por favor. E deu. E então, a toxoplasmose? A toxoplasmose, ela... Então, as pessoas, os médicos, isso me entristece muito. Os médicos, eles não sabem explicar sobre a toxoplasmose para as pessoas e acham que o gato é causador da toxoplasmose. Não, a toxoplasmose, para as pessoas se contaminarem por um gato, essas fezes precisam ficar na caixa de areia ou na rua por 2 dias para o cisto virar o cisto, para a pessoa comer aquele cocô e ela se contaminar. Então é muito mais fácil as pessoas se contaminarem com vegetais que ela não limpou direito, ou seja, ela pegou um vegetal, um alface de uma criação lá orgânica, não limpou direito, é muito mais fácil ela se contaminar do que ela se contaminar com um gato em casa. Aí dizem que a maior parte das contaminações de toxoplasmose, na verdade, é pela carne, que a carne que a gente come muitas vezes tem contaminação com toxoplasmose e a gente acaba comendo ela crua. Isso, e não pode. Isso aí tem problema para as mulheres grávidas. Tem problema com as mulheres grávidas, mas isso não quer dizer que muitos médicos falam, ah, você tem gato? Cuidado, você pode pegar com toxoplasmose. É muito difícil você pegar a toxoplasmose do seu gato, porque você vai ter que deixar lá a caixa de areia suja 2 dias e ainda passar lá e comer o cocô do gato. O gato não transmite toxoplasmose, é as fezes dele. Então, não tem como um humano pegar a toxoplasmose do gato. Então, parar de querer, ai, só porque eu tô grávida eu não vou cuidar do gato. Não existe isso. E tinha esse misticismo disso. Oh, desculpa, tem mais perguntas? Tem. E vamos ver se... O José Costa disse para você, doutora, tirei uma foto de um gato branco peludo e saiu uma aura brilhante intensa em torno dele. O que pode ser? Só acontece com ele? Acontece porque eles são espíritos iguaizinhos a nós. A única diferença deles é o livre-arbítrio que eles não têm. Então você vê a aura de um gato... É a aura dele, assim como a gente vê a nossa. Até do mineral a gente vê a aura. Exatamente. Então, é algo que sim, era a aura dele, provavelmente. Uhum. E ela conseguiu fotografar. Tá. O Luiz Antônio da Silva Bastos, ele pergunta... O aumento das doenças de pele tem a ver com as rações? As naturais, em geral, mais caras, são as mais saudáveis mesmo? Então, tem muitas questões em relação às lesões de pele em cães. Pode ser um fator alérgico, tem alguns cães que eles têm alergia a alguns tipos de proteína, e tem algumas rações mais caras que elas usam carnes que o animal nunca teve contato, de cordeiro, então tendem a ter menos reações, que a maioria dos cães eles têm reação ou à carne bovina ou a frango. Então, às vezes você trocar a ração leva a menor. E tem a questão também psicológica, tem alguns cães que eles começam a desenvolver processos alérgicos por estresse. Então, às vezes, a pessoa também tem que avaliar se esse animal também não está passando por algum estresse dentro da casa, que levam eles a se mutilarem ou a se coçarem, lamber pata excessivamente por estresse. Porque a gente entende que realmente os animais passam por alguns problemas emocionais. Legal. O Aécio César tem outra pergunta. Segundo a enquete, você não acha que os espíritas ainda têm muito que estudar sobre mediunidade, deixando para um segundo plano estudar a mediunidade dos animais? Não, porque eu acho que tudo tem a ver com tudo. Se a gente não sabe de onde a gente veio, como é que a gente vai estudar sobre a gente? A gente veio deles. A gente foi um processo evolutivo vindo deles. Então, eu acho que não adianta a gente, igual hoje em dia, estudar sobre o humano se a gente não sabe os ancestrais, a gente não sabe a nossa história. Se a gente só ficasse pensando sobre hoje e não pensasse em Jesus. É o nosso passado. Se a gente não estudar o nosso passado, como é que a gente vai estudar o nosso presente? É só interessante também, Isabela, que em nenhum momento aqui você ficou garantindo que animal é médio. Não tem nada a ver. Ele vê o plano espiritual. Exatamente. Para ser médio, ele teria que ter o intercâmbio, ter o contato, né? É isso que você, ninguém está afirmando. A Isabela não está afirmando, porque tem gente aí perguntando. Que sobre, o tema era a mediunidade dos animais é para ter, exatamente. Para ter um pra motivo. Para cutucar as pessoas para elas poderem assistir. Ela não veio aqui falar, defender mediunidade não. Dos animais. A gente sabe que animal, teoricamente, do jeito que a gente vê, na prática também, a gente vê que animal não animal enxerga o plano espiritual. É o que a gente consegue explicar o que é médium, né? Uhum. Se a gente explica o que é médium e médium é isso, então não tem por que o animal ser médium. Não, o tema foi agora, provocativo. Foi provocativo, exatamente. Agora, na realidade, a Isabela não está defendendo aqui a mediunidade dos animais, não. Está defendendo espiritualidade dos animais. Né? Tá defendendo e a gente entender que eles são igual a gente. A Yolanda Garzão diz que na Revista Espírita fala sobre o suicídio dos animais. O que, que você pode falar sobre isso? Nossa, eu acho que não existe um suicídio, porque se eles não têm o livre-arbítrio e não entendem sobre isso, então eles não entendem que eles estão se suicidando. E o suicídio no humano é um agravamento, porque a pessoa sabe que ela deveria ficar aqui e mesmo assim ela desiste de estar aqui. E ela sofre um sentimento do outro lado. O animal não tem essa escolha. Então, para mim, não existe um suicídio. Ele pode levar a óbito ali, um desencarne que não deveria ocorrer, mas não é um agravamento como um suicídio no humano. Então, desculpa a minha ignorância, mas como que um animal se suicida? Assim? Pula de um prédio. Mas acontece ser. Isso? Porque pular de ele prédio. Tem um instinto, então, né? É, exatamente. Tipo assim, ele pula de um prédio, não é bem um suicídio. Ele tá achando que tá brincando, ele não tem a noção. Exatamente, ele não tem essa noção que ele está se matando. É. Então, para mim, não tem um suicídio. Deixa eu explicar para você o que aconteceu. Igual no caso do foguete, por exemplo. Ele pode se apavorar demais e acaba se matando. Eu já vi o cachorrinho ficar pendurado, por exemplo, pela coleira e morrer. Exatamente. Ele não tem essa consciência. Ele não tem isso que o humano tem. Ele tem esse entendimento. Mas deixa eu dar um depoimento para você, que é um assunto sério, que até hoje eu me lembro desse gatinho, porque eu fui tentar pegá-lo e não consegui. Na casa do lado da minha empresa... Um gatinho se escondeu no meio das mobílias que estavam atulhadas lá. A dona da casa expulsou o gatinho. O gatinho foi para a rua, subiu na árvore de abio que tem na frente da casa e ficou a noite inteira lá. No dia seguinte, ele entrou de novo e foi expulso da casa. Eu falei, se esse gatinho chegar aí, eu vou pegar e vou levar para a loja, eu vou cuidar dele. Sabe o que esse gatinho fez? Ele entrou no corredor onde tinha uma fila brasileira, entrou e foi direto para a boca, que a cachorra abocanhou e matou o gatinho, porque ele suicidou-se, porque ele queria ficar lá e não deixaram. Então, mas aí entra a questão, será que ele sabia que aquele cachorro sabia, ia... O cachorro avançou duas vezes nele, porque quando solta à noite, ela solta o cachorro à noite, a cachorra toma conta da casa. Então o gatinho subiu no pé de abio para ficar livre da cachorra. É que a gente tem esse consentimento de entendimento sobre a situação que eles não têm. Eles não têm esse conhecimento, tipo, ah, eu subi ali, eu vou descer, eu vou ali no vizinho. Eles não têm esse pensamento que a gente tem. Eles têm inteligência, mas ainda um pouco limitada em relação ao contexto da coisa. Então, por exemplo, nas clínicas veterinárias, eu pego o animal e simplesmente agulho ele já esqueceu. 2 segundos depois, ele já esqueceu e já é feliz comigo. Na hora ele quer me morder, deixa 2 segundos lá, volta, ele tá feliz comigo de novo. Ele, às vezes, não percebe as gravidades das coisas. Ele não aprendeu ainda. Entendi. Mais perguntas pra gente ir pro assunto? Pro outro assunto, não. Pra outra parte. Não, perguntas. Tá, não, depois tem, você não, vê aí se tem. Tá, Cris, vamos pro momento de Gavale? No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vamos lá pro nosso momento de Gigavale. Agora aqui, minha voz tá saindo aí? Tá, tá saindo. Tá bom. O tema tá no momento espírita número 8 e é Para o Melhor Amigo. Serapião era um velho mendigo que perambulava pelas ruas da cidade. Ao seu lado, o fiel escudeiro, um vira-lata branco e preto que atendia pelo nome de Malhado. Serapião não pedia dinheiro. Aceitava sempre um pão, uma banana, um pedaço de bolo ou outro alimento qualquer. Quando suas roupas estavam imprestáveis, logo era socorrido por alguma alma caridosa. Mudava a apresentação e era alvo de brincadeiras.

aparecendo os ossos. Exatamente. E eles dão de tudo, tempo. Como eu tinha dito anteriormente, foi a maior lição da minha vida foi trabalhar no Hospital Público de São Paulo e perceber o quanto eles são altruístas de quererem ajudar aqueles animais, passar o dia inteiro lá para poder cuidar daquele animal, que às vezes ele acabou de conhecer, ele acabou de pegar na rua, e passar semanas indo lá todos os dias, porque como eles não têm condição de dinheiro para tratar, muitas vezes eles vão lá todo dia para fazer a medicação. Então, você vê, e a gente pergunta, eles falam, eles me dão amor, eles olham no meu olho, por que que eu não posso fazer algo por eles? Nem os humanos fazem isso por mim, e os animais fazem, então eu vou sim ajudar aquele que realmente está do meu lado. Porque muitas vezes a gente passa pela rua e mal percebe aquele humano, o que está ali. E o cão não. O cão não tá nem aí se ele é um morador de rua. Só o fato de ser um humano, de estar do lado dele, fazer um carinho nele, para ele já tá bom. Para ele, ele não importa se ele é morador de rua, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é doente, se ele não anda. Pro cão é indiferente isso. O cão só vê ali o espírito da pessoa, não o que ela tem, o que ela deixa de ter da terra. Então, realmente, quando o cão ama alguém, ele ama pela essência da pessoa, e não por aquilo que ela pode oferecer a ele no essência. Muitas vezes você pode ver cachorro, você dá comida, mas às vezes quem não dá comida é aquele mais ama. Não é aquilo que está dando, é aquilo que a pessoa dá, que é de graça, amor, carinho, atenção, é isso que o cão quer. Vamos encerrando o momento de Gigavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos no dia 27, hoje, Renata de Freitas. No dia 28, amanhã, Rosângela Menezes. No dia 29, a Pamela Heredi. E temos também o nosso amigo Jorge Reis, dia 29. Isso, então, tá aqui de cara meu aniversário, dia 29 de abril, terça-feira. Então, se alguém tá com vontade de comprar um presentinho para mim, ainda dá tempo, né? Para entregar no dia. Que entregar depois fica meio sem graça, né, Carlinhos? Então, para entregar na terça, ó, tem amanhã, segunda-feira, tem terça para comprar o presente e levar para mim. E você vai fechar a rua lá no Novo Horizonte. Que dia primeiro é aniversário do Luiz, dia 1º de maio, Luiz Carlos do Grupo Castelã. Então, nós dois combinamos e fazer uma comemoração aí para todos os amigos. Nós vamos fazer lá no Novo Horizonte, lá. No primeiro de maio. Na festa da macarronada. Então, estaremos lá, né? Uma macarronada para todos. Macarronada para todos. Homenagem ao Carlinhos. Homenagem. Olha só, todo ano eu falo isso aqui, mas a primeira vez que eu falei, aí quando chegou na segunda-feira, eu encontrei com a Neide. A Neide vai lá. Falei, Neide, eu fui lá, vocês não estavam lá? Acreditou na época da pandemia. Não, mas foi. Eu nem sei se tem mais a festa no 1º de maio. Não, tem. Todo ano tem. Tem macarronada pra todo mundo. O pessoal chega lá com as vasilhas lá e é macarronada pra todos. Então, quem tá aqui mesmo nessa semana sou eu e o Luiz Carlos, que fazia 1º de maio. Né? Depois aqui o próximo só dia 9. Mais alguém aí? Tem alguém de vocês que faz aniversário? Isabela, conhece alguém? Não. Então tá bom. Hora da dica. Isso. Bom, gente, sobre a dica, eu acho que a maior dica que eu dou de livro do mundo é esse, que é da Ivênia S. Prado. Ela é uma veterinária, ela também é espírita, ela estuda bastante sobre o assunto, inclusive tem várias palestras nela no YouTube sobre o assunto, que é o livro Questões Espirituais dos Animais. Ela também tem... Só pra falar que eu coloquei o link no chat aqui, pra quem quiser comprar. Perfeito. Tem um link, então, vale muito a pena a leitura. Ele fala até sobre a questão da eutanásia, sobre o animal ter alma, até sobre a questão de comer ou não comer a carne. Então, ele tem vários assuntos pertinentes e eu acho que vale muito a pena a leitura para falar sobre esse assunto. Ela tem, na verdade, dois livros, A Alma dos Animais e esse que é mais voltado para o assunto de hoje. Isabela, me permita que é difícil dar palpite no tema, que é o tema, na indicação, que a indicação é do convidado, né? Uhum. Mas nós falamos aqui da própria codificação. Então, pessoal, para quem tem dúvida, por exemplo, tem gente que tem dúvida se os animais têm, alma ou não, né? Para quem tem dúvida se os animais têm alma ou não, dá só uma olhadinha aí nas questões que começa no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a Bíblia do Espiritismo, é o Livro dos Espíritos. Então, da questão 592 até a questão 606, 607, por aí, 592 até a questão 610. Dá uma olhadinha aí que vocês vão ver que o tempo todo é falado em alma dos animais. Né? O tempo todo é falado que ele é individual, que o animal ele é individual. Né? Ele só continua sendo animal no plano espiritual. Não é porque ele vai para o plano espiritual que ele vai ser diferente. Então, cachorro é cachorro aqui, é cachorro no plano espiritual. Gato é gato aqui, é gato no plano espiritual. Ele continua tendo sua individualidade, só que a consciência dele continua a mesma. A consciência dele ainda está em estado latente. Então, o Livro dos Espíritos. Quem não quiser ver o Livro dos Espíritos, a Isabela falou várias vezes das obras de André Luiz aqui. Sim. Então, eu falo principalmente, todos os livros do André Luiz, assim, sem exceção, falam de animais, né? Do jeito que eles trabalham lá. E a utilidade dos cães, por exemplo, eles falam que a utilidade do cão no plano espiritual é maior do que a utilidade dele aqui na Terra. É maior ainda a utilidade. Lá eles trabalham de verdade, né? Trabalham mesmo, são valorizados o tempo todo. E outros animais. Então, eles têm individualidade, eles têm alma, sim. Né? Então, ela falou várias vezes, né? Nós citamos aqui que nós fizemos um livro nas trilhas de André Luiz que a gente dedica um capítulo somente a isso, juntando o Livro dos Espíritos com os livros de André Luiz. A Isabela também falou de Divaldo Franco, também dele citar os animais. Se você for pegar nas obras dele, vão estar lá várias citações. Uma das maiores especialistas em animais aqui que nós temos chama-se Vênia Prada, que é essa que ele está dando, que ela indicou o livro aqui. Que já esteve então, com a gente. Já esteve também com a gente. Também Dr. Marcel Benedetti, que era um veterinário que desencarnou, também esteve conosco. Tem vários livros sobre os animais, né? O Dr. Cláudio Wood, lá de Uberaba, que vive lá junto com o Carlos Bacelli, que fala demais nos animais, nos livros do Carlos Bacelli, doutor Inácio Ferreira, fala muito dos animais também. Então, eu penso assim, que se André Luiz, se todas essas pessoas de autoridade falaram que animal tem alma, e a gente achar que não, é melhor a gente pegar e fechar. Aí a gente fecha a doutrina, fica melhor, né? Se você não tiver. Então, só me intrometi aí, Isabela, para poder colocar mais algumas coisas. Peraí, deve ter alguma coisa ainda. Olha lá, hoje a inteligência artificial fez para nós. Já tá aqui? Já tá aí. Já. É, né? Dois animaizinhos, digamos que no plano espiritual. Achei linda a imagem, que foi a inteligência artificial que montou, né? Então, só queria saber o que esses dois estão pensando. Não é, menina? Com aquele pombo voando lá em cima. Se eles são igual aqui, lá no plano espiritual também eles são igual. Se bobear, aquele gato voa naquele pombo lá pra pegar. Verdade. Mas muito joia, ficou legal. E eu vou aproveitar falar aqui da enquete. Então, hoje a pergunta: você acha que centros espíritas deveriam estudar mais profundamente a mediunidade dos animais? Então, foram 114 pessoas e 88% disseram que sim e 12% disseram que não deveria. Quero agradecer a Isabela por todo o aprendizado e pedir um favor a cada um que esteja vendo. Compartilhe esse programa. Eu acho que esse programa está servindo para a gente entender que o animal tem alma, tem sentimento. E eu acho que maltratar animal é uma coisa pior do que maltratar a gente, porque, como você mesmo disse, né, ele não tem escolha, ele não tem a maldade, ele é muito ingênuo, é um animal, né, não sabe. Então, não, que a gente... Hoje existe a Lei 9605, no capítulo 32, que fala sobre a... os maus tratos dos animais, e depois agora o Bolsonaro fez uma lei fazendo com que quem faça maltrato dos animais pega 5 anos de cadeia. E merece, porque são anjos que estão na Terra. Sim. Não tem outra palavra não dizer que são anjos que estão na Terra. Então, obrigada aí por todo o amor que você tem pelos animais. E obrigada, pessoal, pelo programa de hoje. Bacana. Pessoal, só lembrando, hoje nós estaremos na Casa do Caminho, 16 horas. 16, tava mudo aqui, meu? Não, isso, tá. Não é outra coisa. Então nós estaremos na Casa do Caminho às 16 horas fazendo uma pequena palestra lá, e o tema é contos para reflexão. Eu quero falar também duas coisinhas. Hoje tem a Feira do Artesanato na Fraternidade Paulo de Tarso, então em prol das ações sociais da Fraternidade Paulo de Tarso, presente pro Dia das Mães, tem muito artesanato, muita coisa bonita lá. Então tá acontecendo hoje, dia 27/4, das 10 da manhã até as 17 horas. Além disso, tem também o caldinho da CAM, né, que é o pessoal da mocidade, vai estar fazendo caldinho lá na AME, né, Jorge? No dia 24 de maio, das 19 às 22 horas, a gente vai divulgando aí também. Isso, tá aqui, né, caldinho da CAM, dia 24 de 5, quer colocar aí, das 19 às 22 horas, né, lá na AME, né? Associação Maternal Espírita, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Antecipando os convites aqui, mas o pessoal... Aqui, ó. Faça já sua reserva pelo WhatsApp. Vou dar aí. 99782-2522, com a Bia. A Bia da Mocidade, né? Isso, a Bia 9782-2522. Você coloca aí, Cris? Coloco. No chat? No chat, Coloco. Pode. A renda desse evento é para a mocidade espírita, para que eles possam dar continuidade a uma série de eventos que eles fazem, tá? E o nosso Rodrigo foi fazer curso para a mocidade espírita. Exatamente. Isso, ele está pensando nas crianças dele, porque ninguém quer tomar conta daqueles dois. Então tem que levar o pai para tomar conta, né? Porque eles são danados. Então, mas o Rodrigo já passou de ser mocidade, né? Não, mas ele está fazendo para dirigente, né? Para dirigente. Então. Para dirigente de mocidade. Então, para quando os meninos dele estiverem entrando, ele ir lá e tomar conta. Está parecendo o Milton Baruel. Já está aposentado e ainda faz parte da mocidade espírita. Uhum. Muito bacana. Uhum. Vamos lá? Carlinhos. Ah, não, você. Carlinhos. Sim, Carlinhos, por favor. Espera aí, Carlinhos. Agradecemos ao Leonardo, à Isabela, sejam sempre bem-vindos aqui, Rui, Jorge, Cris, ao Tião Baroto, a família Vivenciana que compartilhou conosco desse estudo maravilhoso que a Isabela Arduini trouxe para nós. E eu pergunto, animal tem alma? Então, eu acho bacana que aqui no WhatsApp do Instagram, aqui do Instagram, tá todo mundo do YouTube, tá do Facebook. E o engraçado tá já se fizeram a pergunta também se mulher tinha alma. Isso. Pois é, antigamente se era, negro, né? Tinha alma. Então, se negro tinha alma. Essa é lembrando, agora... Isabela, que o negro, na época da escravidão, ele era classificado como semovente. Exato. Na contabilidade, semovente é animal. E, certo? Inclusive, antes de 2021, os animais eram considerados materiais. Uhum. Ou seja, assim que você batia num carro, a mesma regra servia se você batia em um cão. Uhum. A partir de 2021 que mudou isso. Então, só em 2021 achavam... você vê a evolução, né, Isabela? Como demorou para chegar, né? Não, e o próprio Paulo de Tarso, ele falava, a hora que as mulheres chegarem na sinagoga, que sente lá no último banco e que fique de boca fechada. Isso. Agora eu tenho só uma preocupação, que se as mulheres começassem com tudo lá no começo, não existia mais homem. Era igual a ilha da mulher da Maravilha. Precisamos. Só tem mulher. Não, como é que é? As mulheres não têm alma. E ela quem manda no mundo são as mulheres. Ainda bem que elas não sabem, né? Um ótimo domingo a todos, vivencianos. Com seu cardápio preferido, não vou falar mais de macarrão com frango, que já está dando. Dia primeiro é só ir lá no Horizonte. Põe nhoque, põe arroz de forno, que era antigamente era muito comum. A carne de porco com couve. Virada paulista. Isso é segunda-feira, Rui. Não, e feijoada. É quarta-feira, Rui. É. Você não segue cardápio de restaurante, Rui. É. Ou de marmitaria, que nem nós. Desejamos um ótimo domingo em família e fiquemos sempre na paz, na luz e no amor de Jesus. Graças a Deus. Pessoal, vamos agradecendo a todos pela participação, agradecendo principalmente a Isabela, que esteve aqui conosco, falando sobre os animais, falando sobre tudo que nós pudemos falar. Foi falado tanto da parte veterinária, propriamente dito, do ponto que nós estamos, da tecnologia que está sendo usada para poder ajudar os animais, falando da espiritualidade dos animais, falando lá dos princípios, né? Falando dos reinos, né? Falando dos elementais, que é tão interessante também, que no próprio livro dos Espíritos fala. Então, eu penso que hoje a Isabela conseguiu abordar para a gente aí do átomo ao anjo, né? Então, se nós vamos ser anjo, cachorro também vai ser, gato também vai ser. Então, não tem problema nenhum. A gente, às vezes, tem que se curvar às evidências. Allan Kardec começou a doutrina espírita, ele não terminou a doutrina espírita. Então, está cheio de obras aí que são continuadores. Então, eu considero o Chico Xavier como continuador de Allan Kardec, né? E muitos outros. E muitos de nós que escrevemos hoje em dia também somos continuadores aí de André Luiz, de Chico Xavier, desse pessoal aí que escreveu depois. Tá cheio de fantasia? Tá cheio de fantasia, não tem problema nenhum, mas tá cheio de coisa séria, e o mundo espiritual funciona dessa maneira mesmo, informando a cada tempo. Não tem mais Allan Kardec agora, não tem mais Chico Xavier para poder vocês falar, eu tenho certeza que é verdade, mas tá cheio de outras pessoas que estão trazendo informações novas. Nós somos espíritos e vamos trazendo informações novas. Nós temos que também, Divaldo Pereira Franco, que está o seu extentor. Ele está com 98 anos, né? 98 anos, mas que agora acho que não está mais trabalhando, né? Não, trabalhando não. Ele já se despediu já, né? Mas vamos aguardar aí, que só a espiritualidade pode falar. Jorge, eu entendi agora a inteligência artificial, esse gato, esse cachorro olhando para o pombo lá em cima. Uhum. Ele está pensando assim, um dia eu vou poder voar. Vou ter asinha também, tá vendo? Isso, aí ele chega à conclusão que ele não pode ferir o outro, porque se um dia ele chegar lá, os outros já têm que estar evoluídos para não fazer isso com ele, né? Então vamos olhar por outro prisma aqui, né, outro lado, Jorge? Terminando aqui então com as palavras de luz de Chico Xavier e Emmanuel, que diz o seguinte, a mensagem do dia 27 de abril: em verdade, o aprendizado evolutivo não dispensa o trabalho da análise. Os olhos são instrumentos para ver. Discernimento exige raciocinar. Todos, porém, que já despertaram para a responsabilidade de construir e elevar, são chamados a ver e a raciocinar para o bem comum. Encontro marcado, capítulo 2, analisar. Rui, quem teremos a semana que vem aqui conosco? Na semana que vem nós teremos aqui o Roselino Santelmo, que vai falar sobre o Apocalipse de João e suas controvérsias. Ele fez um estudo profundo sobre as controvérsias que existem no Apocalipse de João, que consta na Bíblia, né? E eu quero agradecer a Isabela, porque eu não conhecia a Isabela lá do Paulo de Tarso, né? Porque sou fundador e não conheço, porque nós temos muita gente trabalhando lá, né? E então eu não conhecia. A Antônia Varotto, que indicou, falou: olha, leva a Isabela que vocês vão adorar. E adoramos mesmo, né? Isabela, nosso muito obrigado pela sua participação. E nós gostaríamos das suas considerações finais e você fizesse uma prece de encerramento para a gente. Muito obrigada pelo convite. Há tempos eu venho refletindo bastante sobre o estudo espírita em relação à mediunidade nos animais, sobre a espiritualidade de animais. E se eu puder, pelo menos uma pessoa, mudar a cabeça dela e perceber o quanto é importante o cuidado e responsabilidade em relação ao que eles fazem com os animais, para mim já é suficiente. Se eu atingir uma pessoa, para mim já é suficiente. Então, vindo aqui, só fixa mais sobre o meu pensamento de que a gente precisa passar informações. E eu venho a partir disso, eu acho que Deus mostrou de algumas formas para mim que era o meu caminho ser veterinária, de ser espírita e começar a estudar mais sobre esse assunto, porque a gente tem conhecimento científico em relação, e começar a mexer com a fé e sobre a espiritualidade é mais um caminho. Então eu queria agradecer por ter tido esse palco aqui hoje para poder falar sobre esse assunto que é muito pertinente, todo mundo tem curiosidade, porque não é se falado muito sobre isso dentro dos centros espíritas, e eu espero que daqui para frente a gente consiga falar mais, que aconteça mais palestras. Eu tô orgulhosa do Paulo de Tarso de ter introduzido sobre isso no curso de médium, e eu gostaria muito que outros centros espíritas incluíssem isso até no curso, para as pessoas perceberem sobre os elementais, começarem a trabalhar e ter conhecimento. Como pode ser um médium sem conhecimento? A gente precisa saber mais sobre a minha espiritualidade. Então, muito obrigado mesmo por aqui hoje. E você está à disposição a fazer palestra? Com certeza, eu já faço isso em alguns centros e eu estou super disposta. Eu quero muito que as pessoas saibam mais sobre isso. Eu quero ser enfrentada, que eu quero que a pessoa venha e eu quero mostrar cientificamente. Eu quero mostrar para essas pessoas que existe sim, que as pessoas vejam com mais carinho o animal em casa. Que hoje as pessoas saiam dessa palestra e olhem com outros olhos aquele animal que está do lado dela, que é isso que a gente quer hoje. Exatamente. Certo? Bem, então você faz um encerramento. Então eu vou fazer um encerramento de é mais uma reza com uma reflexão hoje, tá bom? Então, de Gênesis de Alma, de Caíbe de Chute, é um apelo a favor dos animais. Vós que vezes luzes nessas letras que traçam a evolução espiritual, tendes compaixão dos pobres animais. Sedes bons com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciais às caçadas, acresciais vossos animais, dá-lhes remédio na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem e que envelhecem. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar e aprender. Sejais anjos tutelares, sejais benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Então, queria aqui deixar uma vibração a todos em casa, que a gente consiga hoje ter esses ensinamentos e que a gente consiga hoje levar mais energia a essas pessoas, aos animais aqui presentes ou nos nossos lugares que estão passando por enfermidade, que a gente consiga mandar e emanar energia para essas casas e para esses animais que realmente estão precisando no dia de hoje. Amém. Viajando pela estrada, contemplando a natureza, todo verde a me mostrar. Na distância o sol poente, anunciando o fim do dia, e a noite vai chegar. Olho o céu todo estrelado, vejo a lua prateada, quanta luz, quanto esplendor. No horizonte o infinito, nosso mundo é tão bonito, sinto a mão do Criador. Nossas flores são tão belas, os jardins na primavera, é a presença do Senhor. Tanta beleza só me traz felicidade. O som da mata me faz cantar. Os passarinhos desfilam.